ar, Nominata 616. Olá, olá, pessoal! Estamos começando aqui mais um Inominata 616. Eu sou o Coveiro e nós finalmente podemos dizer que Marvel tem animação, sim! E que animação, galera! Bom, aqui é o Felga e em muito tempo a gente tem um produto transmídia, mutante, decente e que te deixa com emocionado ao assistir. Paulo! E provando uma vez que nem o Homem-Aranha do PlayStation, quando você tira o MCU da equação, o negócio fica bom. É a nova moda de ódio do Paulo agora, é o Kevin Feige e o MCU. E com o nosso convidado aqui da vez... Olá, eu sou o Cassiano e foi muito bom voltar a 1997, quando eu tinha 16 anos. E muito bem acompanhado de uma baita animação. Você tinha 16 anos? Eu era o único que já tava meio que... E o quê? Perto da faculdade? Então você é mais ou menos mais próximo de mim, mas acho que o Felga e o Paulo é que já era menor. Não, eu tinha 96, 97, eu tinha 13 anos. Eu sou de 81, né? Cara, eu ainda tava no fundamental, não sei nem qual série, acho. Segunda, alguma coisa. Se você tinha 13 anos, eu posso dizer que eu já tinha uns 17 anos, 17 pra 18 anos. Ah, não, pera lá, quando teve X, não. Em 97, quando tava em X-Men 97, pelo que tu comenta, tu já ia dar terminando doutorado nessa época. Não, vai te lascar, Paulo. Ele tá falando 97, não tinha passado aí nos anos 2000, não. O governo ia fazer uma participação especial no último episódio. Tá com as pirâmides lá. Talvez eu faça na segunda temporada, né? Que já tá, vai viajar no tempo pra muito, muito antes, né? Mas enfim, deixamos aí as gracinhas em cima das minhas eras pra trás. E vamos falar então hoje desse podcast, de como vocês já devem esperar, né? Da animação X-Men 97, que realmente deixou muita, muita gente animado. Era aquela coisa que, enfim, a gente tem aquele grupo pessoal, acho que quem ouve nosso podcast já tem uma ideia, né? E que a gente fica discutindo, né? Pelo menos os principais membros, participantes do 616, mais próximos. E quarta-feira virou o nosso sábado animado, né? Quarta-feira de manhã, acho que tinha uma disputa de quem acordava mais cedo, porque queria de alguma maneira já sair do nosso grupo de spoilers, comentando e muito empolgado e esperando cada vez o próximo episódio surgir. E é uma surpresa muito grande o que aconteceu. A gente tinha um certo receio, claro, de vindo de uma parte, de uma área que a Marvel não é lá muito forte, que é a parte animada, né? Sempre que teve algum desenho que prosperou, feito o Espetacular Homem-Aranha ou o Vingadores, os mais poderosos heróis da Terra, sempre que tinha aquele desenho que a gente gostava mais, de alguma maneira muito estranha, parecia que eles não vingavam, né? E não prosseguiam em novas temporadas, por uma outra razão, às vezes inexplicável. E aí, começar um desenho pegando um rescaldo de uma animação muito antiga, feito X-Men dos anos 92, né? Que era toda problemática. Você que ouviu nosso podcast sabe que tinha erros de cronologia e por aí vai. E que tinha uma premissa, segundo os produtores, né? De ser uma meio que uma mistura, né? Ter um pouco de tecnologia nova, de animação, mas sempre remetendo ao enquadramento ou a quantidade de cortes do desenho, remetendo a uma coisa mais antiga, né? E ficava aquele risco. Será que vão apostar numa animação nova e que já vai começar datada, vai começar com um estilo que pros olhos de hoje não agrada? E pra nosso alívio, não foi isso que aconteceu, né? X-Men 97 tinha uma animação que começa talvez um pouco engessada, eu lembro que alguns comentários falavam sobre isso, mas ao longo do avanço dela, você vai percebendo que ela vai criando até um outro tom, apesar de parecer realmente um desenho dos anos 90, mas parece um desenho dos anos 90 mais moderno, com uma animação muito mais moderna do que era, por exemplo, quando ela saiu originalmente. Mas, acima de tudo, tudo isso, o grande mérito dessa animação recai nos ombros do seu escritor, do showrunner, que misteriosamente, até hoje podemos dizer isso, misteriosamente foi demitido, que é o B.O. DeMaio, né? Existem muitas teorias, a gente não vai entrar nessa seara de por que ele foi demitido, né? Ele ficou de fora, digamos assim, até de poder dar entrevistas logo uns dias antes da premiere, e só voltou a abrir a boca pelas redes sociais lá pelo quinto episódio. Mas do momento que teve a estreia, estreou com dois primeiros episódios, a gente pode dizer que a gente ficou até um pouco aliviado do que viu, né? Porque realmente é uma animação pra lá de impactante e um roteiro pra lá de afiado. E bom, a gente vai falar aqui, meio que esmiuçar os principais episódios ou tópicos relacionados a ele, né? E podemos usar o primeiro episódio em si, né, como exemplo, porque tem muitas coisas marcantes ali naquele episódio. A gente vê muitos elementos dos anos 90, até retirados direto do quadrinho, né, feita aquela história do jogo de basquete, e que é uma coisa que era comum nas revistas de quadrinho na época. A gente vê alguns pulos de informações que a gente não tem. Por exemplo, o que aconteceu com o Bishop, que ele já faz parte da equipe aqui e tá preso. Jean, né, entre aspas, a Jean já aparece grávida aqui, então tem um pulo de tempo, né. Morfo é outro personagem que faz parte agora da equipe, só que ele não é exatamente o mesmo Morfo, né? Quer dizer, é exatamente, mas ele não parece ser o mesmo Morfo. Há algumas alterações físicas lá, ele parece mais o Morfo da Era do Apocalipse, sem o rosto, com os seus poderes até muito mais impressionantes do que a gente estava acostumado na animação antiga, em que ele parece, dessa vez, não só se transfigurar na pessoa em que ele tomou lugar, né? Mas ele parece copiar um pouco dos seus poderes físicos. Né? E no meio disso tudo tem um novo personagem mutante que entra e que ao longo dessa temporada meio que vai ingressando no time, que é a chegada do brasileiro Roberto da Costa, né? Nesse ambiente aí que a princípio, pelo menos no primeiro episódio, parece ser uma coisa mais em paz do que tinha nas temporadas anteriores do desenho antigo, porque desde que houve a morte do professor Xavier, a morte mais uma vez entre aspas, né, parece que as relações mutantes e humanos estão melhores, até que alguma coisa acontece aí nesse primeiro episódio, né? Bom, eu acho que como muita gente, né, eu fui um dos que reviu, assistiu novamente a série antiga para entrar no clima da X-Men 97. E quando a gente assiste a série anterior, sem aquela nostalgia, a gente encontra aqueles problemas que já foram comentados no outro podcast. E, de fato, a gente fica com uma certa apreensão de como vai ser essa continuação, como é que vai ser essa volta da animação. Quando a gente assiste os dois primeiros episódios, é um alívio, é uma satisfação imensa. Tanto pela questão da animação em si, eu não tenho muito conhecimento técnico para dizer, para falar sobre as tecnologias, as maneiras, o que foi feito para que o visual ficasse e a movimentação ficasse daquele jeito ali, a estética ficasse daquela forma, mas ficou muito bom, muito agradável. Ele mantém a essência da série anterior, com os bonecos com mais mobilidade, com mais agradável de se assistir, e a gente percebe um amadurecimento na trama, que também gera uma certa preocupação. Ele diz, ah, vem cá, mas será que isso aqui é só para pessoas da minha faixa etária que assistiram lá atrás, ou um público mais novo vai conseguir encarar? E na questão visual, eu acho que a Marvel acertou os dois públicos. O visual, Cassiano, a tecnologia que usam é a tal chamada cel shading, né, que tem outros nomes que usam também, mas é que a ideia é que seja uma animação que tenha tecnologia 3D, mas eles usam filtros que pareça que é 2D. Mas assim, há ainda muita confusão do jeito que é feito, porque tem gente que diz que muita coisa ali foi desenhada, mas provavelmente é desenhada, mas também eles jogam dentro dessa tecnologia aí. E talvez para dar um ar mais antigo, eles coloquem menos quadros por segundo para parecer ser um desenho mais antigo. E aí só para remeter quem é que fez essa animação, quem foi contratado foi o Estúdio Mir, conhecido por fazer outras séries, acho que ele fez o mais recente, o It, ele fez o Avatar, aquela Lenda de Korra, fez as aventuras do Superman, esse desenho mais novo agora, né? E talvez isso, essa informação, tenha feito a galera até se acalmar, mesmo quem tava criticando antes sem saber, sabe? Só pelos trailers. Aí digo, não, peraí, é Estúdio Mir, então vou confiar. O meu único porém, assim, não é nem com os episódios assim, de abertura, mas é sempre com a divulgação, né? Eu acho que quando saiu aquele setlist ali com os nomes dos episódios, episódios, né, pelo menos pra gente que acompanha os quadrinhos e tal, ele já entrega muita coisa, né? Claro que a gente foi surpreendido até o último, do primeiro ao último episódio, né? Mas, por exemplo, essa trama do primeiro episódio ali, que é as pessoas armadas, o retorno dos sentinelas, se não tivesse saído o nome dos episódios lá, acho que seria um pouco mais impactante a gente especular o que, que estaria acontecendo. A gente já começa, quando a gente vê ali, quando a gente tem o acesso aos títulos, do primeiro ao último, a gente já começa a ter uma ideia do que vai acontecer. Mas isso não tira graça nenhuma do que a gente tá vendo, pelo menos na minha opinião. E eu achei, assim, excelente a maneira deles conduzirem as coisas. Eu fiquei pensando se ia ser aquela, se eles iam fazer muitas tramas paralelas e depois pra se arrumar tudo correndo no final. Não, foi tudo bem construído ali. E pra mim, o pulo do gato foi o roteiro. A maneira como os episódios conseguiram amarrar anos e décadas de história, assim, de forma objetiva, papum, assim, mantendo a essência. Nos dois primeiros episódios ali, principalmente aquele discurso do Magneto no segundo episódio, ali já mostrou que a coisa só podia melhorar. Bom, Cassiano fez um bom overview aí da situação, né? Cara, o primeiro episódio, ele é muito bom, mas vamos dizer assim, os impactos começam a partir do segundo episódio, né? A gente fica mais impactado. Cassiano mencionou, né, que na divulgação soltou lá os títulos e tal. Mas, cara, eu achei aquilo foi muito bom, porque no final das contas, aquilo que eu pelo menos, né, tava esperando, eles acabaram dando várias mudanças que foram extremamente positivas, né? Tava na cara, mais ou menos, tudo aquilo que iam aparecer, até mesmo quem seria o grande vilão, né, dessa primeira temporada, mas a forma como, vamos dizer assim, foi encaixado, e isso aí é um grande mérito do showrunner, né, que ele escreve a maioria dos episódios, né, o Bill DeMaio. E outra coisa, né, Felga, a gente sabia até pelo trailer, não precisa nem pelos nomes, né, pelo trailer, uma ou outra coisa, no primeiro trailer, a gente sabia, olha, isso lembra aquilo e tal. Mas a grande surpresa é que nada aconteceu na hora que a gente achava que ia acontecer. Então, muitas vezes, a gente achava que ia ser lá pra frente e não foi. Não, e isso foi extremamente positivo pro desenvolvimento da série. A série ganhou muito, mas muito com essas mudanças, né? A gente tá falando aí de uma série que pegou aquilo que era, vamos dizer assim, os grandes momentos dos anos 90, né? E, cara, ela conseguiu deixar tudo, acertar tudo direitinho, tem as referências e, ao mesmo tempo, entregou um produto muito refinado, cara. E esse episódio, ele é muito bom, né? Você tem toda essa nova dinâmica, você tem o Bishop, você não sabe o que aconteceu, o Morfo ganha um novo visual, a Jean tá grávida, que é algo que a gente, né, pelo menos a gente achava, né, mas enfim, mais pra frente a gente detalha isso, que é algo que é bastante até difícil da gente imaginar acontecendo hoje nos quadrinhos, né, e você vê todo um clima, e assim, cara, todo um clima que, apesar de não ter mais Charles Xavier, era um clima até de bastante esperança. Cara, a série conseguiu um feito que era, vamos dizer assim, resgatar, por exemplo, personagens que no transmídia acabavam ficando caricatos ou então ofuscados pelo Wolverine. O Ciclope é um deles, cara. Essa série, ela é um baita de um resgate do Ciclope, traz toda uma série de questões envolvendo a cronologia do personagem e tudo isso muito bem feito. Vale ressaltar, né? Eles conseguiram montar uma série muito boa, sem precisar ficar, como é que eu posso dizer, ter certas muletas, né? Porque quando a gente tem um desenho de X-Men e tal, a primeira coisa é falar, ah, não, vai ter um overdose de Wolverine. Cara, não teve, certo? Eles souberam trabalhar muito bem todos os personagens, né? Esse primeiro episódio, inclusive, ele é um marco pra dizer, olha, gente, o Ciclope não vai ser esquecido. Porque eu acho que até o desenho dos anos 90 tem os momentos Ciclope, sim. Não vou mentir que tem episódio só pra ele, por aí vai. Mas o que tornou o Ciclope meio que caracterizado por ser um bobalhão foi os filmes. Os filmes fez esse estrago com ele. O Bryan Singer fez esse estrago com ele. E aí o que acontece? O desenho aqui, ele tem vários momentos Ciclopes. Desde o momento que você vê o Ciclope lá invadindo lá o QG dos Amigos da Humanidade pra salvar o Roberto. E um novo estilo de luta. Disseram pra mim que tinha elementos ali dos games. Por sinal, tem vários momentos em que você vai ver o estilo de luta lembrando alguma coisa do videogame. Mas o lance do Ciclope tá usando as rajadas dele pra deslizar no chão, né, que é uma coisa inesperada assim, é muito bacana. E coloca também uma frase icônica que num desenho anterior não tinha em momento algum, mas que seria o equivalente ao Avante Vingadores dos Vingadores, né? Que é o A Mim, Meus X-Men, que é pronunciado pela primeira vez pelo Ciclope, né? todas as 5 temporadas anteriores, nada disso é falado, e é uma frase que é originalmente do Charles Xavier, foi colocada aqui pelo Ciclope, mas não só pelo Ciclope, que a gente vai ver outros personagens falando também. Mas só pra constar, pessoal, o Coveiro ficou os últimos 2 meses e meio no rei do Ciclope. Parecia que ele era o escritor do filme do Bryan Singer. Porque a gente comemora, o Ciclope voltou a ser o cara legal. Aí ele tava assim, não, vou esperar. Aí aparece o próximo episódio, tá vendo? Eu disse que ele era um merda. E ficou nisso, né? Olha, veja só, pra quem me conhece, não é segredo nenhum de outros podcasts, inclusive, né? Sabe que Ciclope nunca foi um personagem que eu, nos quadrinhos, achava um bom personagem em vários momentos da vida dele, entendeu? Por quê? Por N decisões que ele fez, desde a época que largou a Madeline, também nessa fase da utopia, também não era muito fã e por aí vai. Os meninos sabem disso. Mas quando o Ciclope realmente é muito bem escrito e o desenho fez o Ciclope ser um personagem que a gente gosta de ver, mesmo quem não gosta do Ciclope, gosta de ver do jeito que ele tá sendo ali, tem que dar digamos assim, as palmas, né? Dividir os méritos. Foi muito bem escrito pelo B.O. E o B.O., olha, ele nem acha o Ciclope um dos personagens favoritos dele, né? Ele listou lá uns 5 personagens que ele é fã, Ciclope não tá entre eles. Ou seja, mesmo assim, ele deu os divididos méritos pra como um líder deveria ser e como o Ciclope deveria ser bem escrito, né? Mas eu vou te dizer que meus X-Men do Ciclope, quando eu vi o trailer, eu fiquei numa empolgação, eu disse, ah, meu Deus, não. E aí, vendo o episódio, eu achei tão, tipo... Pô, mas é só isso. Porque lá na fase do Joss Whedon, lá nos quadrinhos, quando ele fala meus X-Men, é a última página daquela história, né? É um troço apoteótico. Foi no primeiro episódio, né? E na forma que o trailer foi colocado, parecia que ia ser lá no final, na... Exato. Clímax, mas o que ele guardou pro clímax, a gente, praticamente o trailer foi 90% do primeiro episódio, então ele tinha mesmo, né? Ele tinha muita carta guardada na manga ali, que a gente foi pego de surpresa. Exatamente, isso é o grande mérito de um bom roteirista, né? Já era suficiente pra gente o que tinha ali no trailer, e o trailer foi só os comecinhos, os primeiros episódios ali, meio como você falou. Algumas cenas ali, na verdade, estão enganando, né? Por exemplo, o trailer mostrava um caixão, a gente, Xavier morreu mesmo? Mas a gente sabe que não foi o caixão do Xavier no caso. Então teve algumas picaretagens ali no meio, mas mesmo assim, talvez assim, na hora que ele fala, essa cena não seja empolgante, mas só de você ver, vamos lá, o pássaro negro sendo destruído, né? Era a primeira vez aqui nessa temporada, né? Mas vai ser a milionésima vez que é destruído, e mais vezes agora nessa temporada, né? Nessa primeira temporada 97. Mas só aquela cena dele de salvamento, né? De se salvando, na verdade, né? Ele se resgatando e do jeito como se organiza o grupo, já dá uma empolgada. Claro que, como você falou, né? Já está gastando na agulha o jargão tão impactante logo no primeiro episódio. Mas então, mostra que tinha muito mais coisa pra fazer, né? A única parte daquela cena que não ficou legal pra mim foi o pobre do Fera, ela levando o cuecão da vampira pra ser salvo. Ele foi salvo, mas a Dignidade morreu ali. Bom, esse primeiro episódio também já começa a plotar os tijolinhos pro futuro, né? Que a gente vai precisar. Então, qual é o lance, o grande, digamos assim, antagonista desse primeiro episódio aqui? São, de novo, os sentinelas. Parecia estar tudo bem na relação humanos e mutantes, né? De uma forma geral. O Kelly agora era presidente, né? Parecia ter um público mais com interesse. Havia entrevistas, a Trish Tilby aparece, né? Justamente para fazer aquelas coberturas. A mídia estava mais a favor dos mutantes, mas tinha, óbvio, aqueles que são contras. Então, tem a volta dos amigos da humanidade, que é justamente os que raptam o Roberto, né? Que, enfim, tem muito a se falar sobre o Roberto ainda, a gente vai falar lá pro final sobre o arco dele, o desenvolvimento dele, né? E tem a volta dos responsáveis pelo Sentinela. Então, o B.O., por exemplo, ele já pega o lance de que o Peter Girish tinha sido, entre aspas, assassino do professor Xavier, né? E coloca ele aqui pra ser um dos alvos do X-Men, que vão lá abordar ele pra saber o que é que tá acontecendo. Tem sentinelas de novo aí, onde é que tá o Trask? E aí, meio que tem uma forçada ali pra ele passar as informações via a Jean, né? E tem uma visão que a gente acha que é apenas uma visão aleatória, mas voltando retroativamente, essa visão vai ser muito importante lá pro meio da série, porque ela é impactante demais. E a gente, quando revê os episódios, o que torna mais uma vez a escrita interessante, né? Rever os episódios, você vê que tinha coisas escondidas ali que a gente só vai captar depois que sabe daquele detalhe e volta pra ver de novo o episódio, né? Então temos Trask, temos os sentinelas atacando, meio que em ruínas ali, e os X-Men prendeu o Trask no final, mas aí... Não sossega, digamos, a vida da mansão aí, né? Porque surge um outro, mais uma vez, entre aspas, antagonista dos X-Men, se apresentando na mansão, né? Se colocando como o herdeiro do professor Xavier, que é o Magneto. E o Magneto fala, olha, tudo que Xavier deixou, ele deixou pra mim, tá? Aqui o testamento dele. Pra surpresa de muita gente e uma raiva do Ciclope é imensa, porque Ciclope até então se colocava como o herdeiro principal pra guiar a missão do Xavier, o sonho do Xavier. E aí, de repente, o professor faz aquilo com ele, deixa na mão de outros, né? O Ciclope tinha até receio de deixar a mansão, porque ele queria ficar mais tempo no final da gravidez com a Jean. Ia talvez deixar a chefia, né? A liderança do grupo pra Tempestade, mas de repente ele é obrigado a ficar porque ele vê o inimigo morando na casa deles. O Magneto está lá. Mas eu tenho uma teoria de por que o Xavier fez isso. Eu quero ver se depois você concorda, né? Primeiro episódio é só pra gente fazer a ambientação, mas a coisa surge mesmo no segundo, cara. E a gente vê certas partes do quadrinho, né? Ganhando, vamos dizer assim, vida e movimento, né? Todo esse episódio, ele é baseado naquela história, né? Do julgamento do Magneto, tal. O Magneto adota, né, em determinado momento, o mesmo uniforme lá da década de, acho que 80, né, quando o Lewis Claremont tava escrevendo e tal, e aí o Magneto já tava nessa fase mais pra herói. A gente tem, cara, um baita do episódio que acontece muita coisa interessante. Aí apresenta, né, o Executioner, né, o Executor X, né, que era um personagem da década de 90, lá que sei lá quantas vezes apareceu, mas apareceu poucas vezes. Não, pera lá. É porque eles precisavam de um cara que pudesse encarar tanto o Magneto quanto a Tempestade ao mesmo tempo. Então eles foram olhar os inimigos do X-Men. Era uma referência ao Nightwing. Eu sabia que ele ia falar, Paulo, isso. Esse personagem surgiu numa X-Men Unlimited, que eu ninguém acho que... Ninguém leu. Ninguém leu. Só leram o Nightwing. Eu li. Que é totalmente esquecível. Eu não sei nem como é que você lembra que esse personagem ainda teve numa revista do Nat Grey. A gente gravou sobre isso no Inominata do Nat Grey. Inclusive tá na capa da Fator X-13. O pior é que, considerando que a Jean tava grávida, poderia sim ser uma referência ao Nat Grey mesmo. Sabe-se lá que caminho eles iam seguir. O fato de já ter aparecido um Cable não impediria que surgisse o Nat Grey. Não, por favor, não alimente. Não alimente isso. Não, mas assim, o Executor X, ele foi muito melhor trabalhado, porque eu acho que da outra versão era um personagem que até tinha uma dubiedade se ele só atacava algum tipo de mutante ou não. Uma história muito confusa. Aqui foi simples. Pegou um cara que acho que foi o substituto do Graydon Creed aí pra chefiar a principal cela dos Amigos da Humanidade. É o tal de Carl Dente. Pronto, ele odiava mutantes. Ele tava puto daí porque, dependendo de como ele interpretava as coisas, os mutantes iam substituir os humanos. E de alguma maneira ele ganhou, digamos assim, ferramentas, né? Pra ter poder pra poder atacar os mutantes, né? Tecnologia, né? Meio que tecnologia de sentinelas e outras tecnologias a mais aí que esse episódio mostra. E é curioso que é uma referência praticamente de, antes de surgir, digamos assim, humanos barra as outras coisas, mais poderosos pro final, a gente já tem aqui um pedaço disso, né? Que é um humano com tecnologia sendo o principal inimigo dos X-Men, né? Só falando agora em Amigos da Humanidade, mais pra frente ali a gente a série fala do Graydon Creed. Na minha cabeça, revendo a série anterior, ele tinha morrido, né? Ou deu a entender que ele teria morrido, né? A última série anterior, ninguém morria. A minha lembrança é que ele tinha sido deixado lá com o Dente de Sabre, quando descobriu que o Dente de Sabre era perdido. Exatamente, é porque você maldou as intenções do Dente de Sabre. Pode ter sido que no final do Dente de Sabre, meu filho abraçou ele. Te amo. Pode ser. Olha só um pequeno conselho. Helga, não é que as pessoas não morriam no desenho anterior, cara. As pessoas morriam, o Mofo morre logo no primeiro episódio. Só que a gente tá falando de X-Men. É morte é uma porta giratória. Exatamente. E aquele negócio, a gente nem sabe se aquele ali é o Graydon Creed. Todo mundo tava brincando que a Mística era 50 personagens diferentes nessa série. como se fosse o meme lá do Mephisto, a, o, pode ser que a Mística seja o Planeta Creed ali também. Uhum. E outra coisa, Pel, você tá falando do visual do Magneto, apesar de a gente remeter sempre aquele visual julgamento, né? Na verdade, vem antes, né? É como eu falei, é a fase que ele herda a mansão e os X-Men, a maioria dos X-Men cai fora, mas ele fica com a tutoria dos Novos Mutantes, né? Então é essa fase aí que remete a ele. E aí vem a questão que eu tô perguntando, o que é que fez Xavier dar a herança aí pro Magneto? Não fica claro, porque até no final dos episódios finais, acho que é o penúltimo, último episódio, o Xavier dá uma desculpa meia boca pro Ciclope, dizendo que, ah, meu filho, eu queria dar a oportunidade de você e a Jean pra ter uma vida fora disso, bababá. Só que assim, tá tudo bem, queria dar essa oportunidade, mas por que deu a herança de tudo pra o Magneto? Não faz sentido. Não, é porque deu pro ex-marido. Verdade é essa. Não, pra mim é gerenciamento de crise. Tipo, ó, o Ciclope não tá pronto, os X-Men na cabeça do Xavier. Não. O Ciclope não tá pronto, os filhos não estão prontos e eu tenho um amigo que precisa de uma direção, senão ele vai destruir o mundo. Aquele meme lá que o pessoal tava falando, toda a trama dos X-Men, na verdade, é a disputa do divórcio de um casamento mal encerrado. Olha, vocês estão caindo na lábia de novo de que o Xavier é bonzinho, como o Xavier queria. Eu vou te dizer, ele, Xavier colocou o Magneto aí porque foi a maneira dele colocar o Magneto numa coleira moral. Porque no momento que... Se ele deixasse o Magneto como for, o Magneto ia continuar a missão dele. No momento que ele pega e diz assim, olha, meu sonho, você vai continuar o meu sonho, eu vou, digamos assim, entre aspas, morrer, né? Ele obriga o Magneto assim, ó, eu vou pelo menos tentar seguir os passos do Xavier. Então ele obriga o Magneto a não ser o Magneto e é o Magneto a ser o Xavier. E toda essa questão que a gente vai ver nesse episódio 2 aí, que é o discurso que o Magneto faz e dele pedir uma chance pra tentar e por aí vai, é isso. Então o Xavier foi sacana quando ele foi dar desculpa pro Ciclope. Então, Coveiro, tá concordando com o que eu disse, na cabeça do Xavier. Ele, quando ele falou pro Ciclope lá na frente que, ah, que eu não queria que você... Ele foi um eufemismo. Na cabeça do Xavier, ele disse, olha, o Ciclope não tá pronto, mas tem o Magneto que é uma bomba relógio. Então eu trago essa bomba relógio pra cá, dou um direcionamento pra ela e libero... Na verdade, o mais estranho não é nem isso. O mais estranho é levarem um ano pra descobrir que existe esse testamento. Na verdade, parece até que o Xavier escreveu lá no Império Shi'ar, aí ele mandou via correio pro Magneto de alguma forma, porque os X-Men não sabem. De repente o Magneto recebe lá no Polo Norte um livro lá, Testamento de Xavier. Não, eu vou dizer, temos dois advogados aqui, eles sabem que esse processo de inventário demora. Não, demorar é uma coisa, mas a galera toda continuar morando numa casa sem nem saber o dono, quem tava pagando e meteu naquele negócio? Os dois vão concordar comigo e demora. Mas, Cassiano, você tá certo aí. Só que eu discordo de achar que é por conta que o Ciclope não tava pronto. Eu acho que o Ciclope tava muito, muito pronto. O Xavier sabia disso. Eu também acho. Eu não achava, era o Xavier. Eu acho as duas coisas. O principal era assim, como disse o Cassiano lá no grupo, eu também não consigo também tão vilanizar tanto o Xavier. O que eu acho é a linha do Coveiro. O Coveiro coloca, colocou numa coleira moral e tal, mas enfim. Mas era a forma de dar a redenção pro amigo. Ou seja, olha, vou te dar o meu sonho e vou te dar uma oportunidade de você ser diferente. E todo o discurso é exatamente isso. Ele falando, olha, exatamente, eu quero ser diferente, apesar de vocês não deixarem, certo? São dois discursos importantes, né, Felga? O primeiro é antes do ataque, e que eles estão acusando o Magneto, aquela coisa toda e por aí vai. E ele retruca, tipo assim, mas vocês, tipo assim, me feriram, eu não posso ferir vocês na mesma moeda. Meio que dizendo assim, olha, foi uma coisa de tomar lá, dá cá, né, até então. Porque querendo ou não, o Magneto do desenho não fez nada tão catastrófico ao ponto de, pelo menos que eu lembre, né, de fazer um Leningrado ser destruído. Só os mísseis lá, né? Mas foi só uma vez. E tem que lembrar que cara, eu não acredito que eu vou ter que me rebaixar isso. Mas o Coveiro está certo. Porque o Magneto, ele só tá pegando os mísseis. O que o Xavier fez? Ele pegou e colocou toda a memória do Holocausto em 5 segundos na cabeça do Magneto. traumatizou ele de uma maneira tão grande que se tu for olhar o resto da temporada, ele vira o herói da história. Pois é, então, o Magneto não é o Magneto ainda dos quadrinhos, né? Ele só ameaçou... Até ele salvou, né? Que a gente tava discutindo que ele salvou os cientistas lá daquele negócio. Enfim, era um Magneto muito mais leve que o dos quadrinhos. O cientista salvou os astronautas, o senador Kelly, salvou a humanidade contra a Falange, salvou a humanidade contra os Sentinelas. Era um herói. Ele salvou a linha do todas as linhas do tempo contra o Apocalipse, enquanto o Ciclope tava lá chorando na sala de perigo. É, mas ao contrário do Doutor Destino, que volta e meia o Paulo brinca ali, que é um herói, não sendo, o Magneto sim. Ele tem essa dubiedade que torna ele, tanto nos quadrinhos como na série, no cinema, muito menos, mas o Magneto sim tem essa dualidade aí que dependendo de como tu olha, tu pode entender ele como um herói. O que é importante ressaltar pra galera que é o seguinte: existe essa dualidade, mas não é uma dualidade, digamos assim, enganosa. Na verdade, o que acontece é que o Magneto, ele oscila por momentos em que ele fica muito radical e às vezes cai na condescendência. Isso acontece nos quadrinhos e aqui a série tentou resgatar. Claro que não tinha como resgatar da própria série, porque a própria série, como a gente falou, por ser um desenho animado para crianças, ela não podia pegar pesado. Mas ela deu a entender que Magneto cometeu alguns crimes contra a humanidade. Vamos supor que não sejam mortos, mas que, enfim, ameaçou, colocou em pânico, algum terrorismozinho ali aqui, mas enfim, sem grandes baixas. E aqui, quando acontece o segundo discurso, que é pós o Executor X tentar tirar os poderes dele com uma arma que foi criada para anular os poderes com a mesma tecnologia dos colares de Genosha, né? Da antiga Genosha, ele acaba atingindo a Tempestade. Magneto fica muito emocionado porque, querendo ou não, a Tempestade foi uma das que, quando ele entrou na mansão, foi mais condescendente com ele, aceitando assim, vamos ver qual é a dele, né? E aí, o segundo discurso dele, ele pressiona a galera, tipo assim, bota o pessoal assim, lá nas alturas, tipo assim, por favor, concordem comigo, me aceitem. Ou seja, bota o cara 1.000 metros de altura, 1.000 não, quantos metros de altura foi? E tipo assim, ó, façam de uma maneira e que não me provoquem e que eu tente ser uma pessoa melhor. Ou seja, ele tava, mais uma vez, com aquela mão pesada, né? Pedindo consideração. Mas é o Magneto. Na verdade, ele falou... a metáfora que ele falou não me deixem soltar vocês. Sendo que o cara tava levando os caras pra atmosfera. Então, estratosfera, no caso. Pra estratosfera, então... É mais ou menos isso, olha. Não me deixem soltar você. E cara, todo esse episódio, tanto o primeiro quanto o segundo, ele é entrecotado com dois grandes eventos, cara. Um é a perda dos poderes da Tempestade. Eu acho que é uma das cenas mais emocionantes, uma das cenas mais carregadas, assim, do desenho todo, cara. Você fica realmente com a Aurora, cara. Você olha. E assim, sendo que momentos antes ela tava sempre demonstrando, sempre falando tal, do orgulho de ser mutante, dos poderes e tal. O episódio anterior ela tinha feito. Ela sozinha praticamente tinha aniquilado todos os sentinelas, né? E aí acontece essa cena, cara. É muito impactante. E a outra cena, enquanto tava acontecendo toda essa briga, a Jean Grey entra em trabalho de parto, né? Aí tem aquele momento que quem tá lá pra poder levar ela é o Wolverine, certo? O Wolverine. Hilário. É hilário a cena, né? O Wolverine, não, mas quem tá apareceu? O Apocalipse, não sei o quê. Não, ele vai nascer. Ele não sabe o que fazer. Aí a gente tem a cena do hospital e tal, né? Que o médico não queria fazer o procedimento, aí teve que ter a intervenção da vampira e tal. Foi assim, uma infelicidade, né? Que foi que desfalcou o grupo, né? O grupo tava tentando lidar com a invasão lá. E aí perdeu nesse momento o Ciclope com a Vampira, que eram dois importantes na equipe, mas eles não imaginavam que ia ter aquela arma lá, e desfalcaram eles pro hospital, né? Que aí o médico não queria fazer, como o Felga falou, o Ciclope pressionou ele, mas acabou que caiu na mão da Vampira, né? A fazer um curso rápido de obstetrícia ali e fazer o parto, né? Até que enfim alguém entendeu o que é o espírito da equipe, o que é o espírito, né, da... X-Men, né? Em dois episódios, o Bill DeMaio já deu uma estabelecida assim, é tremenda. Só com esses dois episódios, ele já fez mais do que 70%, 80%, 90% do que foi feito fora dos quadrinhos. Os combos, cara, tem que todo aquela cena lá que todo mundo... Não, tem que ser uma pessoa, tem que ser muito amargurada na vida pra não gostar, ou tem que ser bem verdade que uma pessoa que não gosta do Gambit é muito amargurada na vida. Que é aquele combo do Gambit com o Wolverine na primeira no primeiro episódio, e ainda completa com o Morpho virando Blob pra terminar de explodir o Molde Mesh. Mas assim, esse episódio 2, cara, ele realmente, pra mim, apesar de ter outros aí que a galera vai colocar realmente na frente, pra mim, ele ainda é o melhor de toda essa temporada, porque o discurso de Magneto, os dois de Magneto, também tem a carta da Tempestade que acaba se despedindo aqui, depois que ela perde os poderes. Se você pegar, tem alguns sites que você, depois de alguns dias, você vai ver a transcrição do episódio. Eles fazem isso provavelmente automaticamente. E aí, cara, é muito bem escrito mesmo. E o entrecorte entre as cenas, sabe? Do Magneto, enquanto vai dando aquele discurso, do outro lado a gente vai vendo paralelamente a Jean tentando ter o filho e o médico negando, os heróis lutando ali pra se defender dos amigos da humanidade, o jeito que ele ameaça o Caldente lá em cima, né, dizendo que olha, eu poderia pisar em vocês, né, com um verme, mas eu tô aqui pra ser outro Magneto nesse momento. Cara, é muito bem escrito, é muito bem feito, é pra mim ainda o melhor episódio. Não que os outros estejam muito abaixo, os outros são muito mais ação, né, e anima isso, e empolga isso, mas em termos de escrita, esse pra mim ainda é o preferido. Apesar de que vai ter o quinto episódio, vai ter o oitavo episódio, vai ter o nono episódio, o décimo episódio, que são excelentes também. Realmente, esse pra mim, o episódio 5 e o 2 são os melhores, assim, no mesmo nível. E aqui eu, sem querer causar polêmica, mas aqui eu acho o seguinte: se o camarada assistiu esses dois primeiros episódios e ele não entendeu do que se trata de X-Men, ele vai escrever, falar, regurgitar que não estão lacrando, que história é essa de falar de minoria nos gibis, cara, não entendeu com esses dois episódios aqui lá, não vai entender nunca, porque tá literalmente desenhado e transcrito sobre o que se trata a obra. Desenhado mesmo, né? Literalmente, então só não entende quem não quer. Você sabe que tem gente que começou a botar um, enfim, talvez nem tenha revisto as temporadas anteriores e encricou com esse episódio, inclusive, que o episódio 2, além dessas escritas maravilhosas aí, ele tenta transfigurar no Caldente, né, que é o Executor X, uma fala que você pode espelhar com qualquer uma desses haters aí, enfim, que reclamam de lacração e por aí vai. E que ele reclama, né, que o que ele mais odeia, né, nos mutantes, não é o fato de eles serem estranhos ou diferentes, é o que ele chama de whining, é tipo o choro, né, a reclamação, o mimimi, sei lá o que ele vai falar lá na tradução do Brasil, né, e ele reclama, né, que porque vocês acham que tem que ter mais proteção, tem que ter mais consideração e que a humanidade tem que olhar com outros olhos pra vocês, o que é que vocês querem que é mais da gente, né, e aí tem muita gente que olhou esse discurso aí e falou assim, mas esse cara tá falando, mas é porque ele espelha muito o que algumas pessoas falam, né? Exato. E aí o seguinte, também de novo, a questão do roteiro, né? E o que faltou, todo mundo gosta da série anterior, mesmo com seus problemas, mas essa aqui é anos luz à frente. Então a gente tinha no episódio 1, que nem o Felga falou, a Tempestade destruindo praticamente ele sozinha, os sentinelas. Então ele mostra o nível de poder da personagem pra no episódio seguinte deixar ela totalmente sem poderes, fragilizada, quebrada. Então esse é o nível de tratamento na história, assim, que impacta quem gosta, quem tá assistindo, né? Então pra vocês terem uma ideia, assim, tipo, eu assistia todos os episódios, era programa e família, eu, minha filha e a minha mãe dela. E até a esposa, a Vesta, esse mundo nerd, ela tava ansiosa pra assistir cada episódio, por causa justamente que a história era muito, muito boa, e ela se sensibilizou. Ela disse, não, eu não acredito, tiraram os poderes da Tempestade, que é uma personagem tão legal. Então esse é o nível de competência que a série teve, transmitir emoções e transmitir a mensagem, né? E acho que isso tem que ser ressaltado, tem que ser dito. E a outra coisa que eu queria falar também sobre a questão lá do nascimento do bebê, né? Que a gente sempre vê a vampira dando soco e voando e tal no desenho, e pouco se trabalhou o poder de... a habilidade dela de absorver características. Né? E quando ela usa o poder dela pra viabilizar o parto da Jean, foi sensacional. Sensacional. E a frase do médico lá, se negando a fazer o parto, por mais curta que tenha sido, dentro daquele caldeirão ali, foi impactante também. Foi impactante porque é uma situação que tu pode ver. Tu transcreve isso pra qualquer grupo que tu, social que tu quiser. A falta de atendimento, a falta de amparo, por ser diferente. Então, pois é. Espelha de novo muito discurso real, né? É, o lance da tempestade que você falou, acho que o que mais é tocante, em particular a tempestade desse universo dos X-Men dos 90, da animação, os meninos falam que eu tenho raiva, assim, eu tenho raiva não da tempestade, óbvio, não tenho, eu adoro a tempestade dos quadrinhos, mas o que mais me perturbava um pouco da tempestade dos anos 90, desse desenho, é o como se ela estivesse falando com os elementos, né? Isso não existe em representação nenhuma de outros desenhos, nem no Evolution, nem no Wolverine dos X-Men, mas foi uma coisa que quando criaram essa animação, colocaram a tempestade falando, tipo, ventos do horizonte, faz isso e isso. E faz sentido. Se você for ver no piloto, você percebe que quanto mais ela evoca, mais poderosa ela é. No Sim. piloto, foi a única vez que ela foi mencionada como nível ômega, ela ficou pra trás, ela ficou fazendo todas essas evocações e fez várias e várias e várias e várias. Aí chegou lá, praticamente era a Fênix, nível Fênix lá, transformando areia em vidro, por aí vai. Aí você vai olhar a tempestade no último episódio, ela mal conseguia ajudar a segurar um meteoro. Ou seja, porque ela não fez evocação. Quando a tempestade faz evocação, quanto mais evocações ela faz, mais poderosa ela é. E as evocações fazem sentido com a história dela, né? Porque se ela era considerada uma deusa lá na África, então era pra ela era natural. Exatamente. Pofeiro, é que nem o Yoga tem que fazer a dancinha pra lançar o pó de diamante. Se não fizer, não tem poder. Pra mim, sou estranho. Ela tá falando sozinha, entendeu? É assim, não é uma coisa que eu, quando li os quadrinhos, entendi a tempestade falando isso. Que ela já tem os traumas dela, que é claustrofobia e por aí vai. Mas ela não era uma pessoa, tipo assim, esquizofrênica ao ponto de estar falando com objetos inanimados, assim, e por aí vai. Então, assim, sempre... Na época do desenho até que não, mas assim, quando você rever o desenho com os olhos de hoje, você fica incomodado. Até eu comentei isso num podcast que se passou. Mas assim, me acha tocante assim, ao ponto de que quando ela perde os poderes, né, o roteiro do Biel, do Biel de Maio, né, faz com que ela, a primeira coisa que ela perceba é que ela não consegue sentir a brisa, como se realmente não fosse ela que produzisse a brisa, mas que ela, de alguma maneira, ela tem uma empatia com uma entidade que é os elementos. Entendeu? Então, assim, é tocante esse momento em que ela é atingida pelo raio, levanta a mão lá e aí fala, não estou sentindo. Ou seja, como se realmente, na interpretação desse desenho, a tempestade evocasse um elemento animado que tem algum tipo de consciência aí, que temática, né? Aí vai. No dublado, se eu não me engano, ela fala que ela não está ouvindo. Ou seja, e aí quando você vê nessa parte, sim, aí faz sentido todo esse diálogo que ela tem com os elementos. Não tenho nada contra, pelo amor de Deus, contra a tempestade, assim, mas assim, me causa uma estranheza. Essa versão falando com os objetos, os ventos, os relâmpagos e por aí vai, sabe? Mas é só uma estranheza à parte, mas que eu achei muito interessante quando continuaram essa ideia, quando ela perde os poderes e que ela perde o contato com essa coisa que parece ser uma coisa viva. E aí faz sentido. Vamos dizer assim, ele amarrou, né? O roteirista, o Bill DeMar, ele deu essa amarrada. Quando ela sente que não estou conseguindo. Eu acho que ela fala até duas vezes, eu não estou ouvindo mais a brisa, eu não estou ouvindo mais os elementos. Aí, de certa forma, todos aquele diálogo que a gente, logo no primeiro episódio, a gente tem toda aquela manifestação, né, de poder dela, aí ele faz uma amarração tremenda, né? É uma coisa que essa série é muito boa, é que são os detalhes. Quando você olha bem, como ele trabalha bem cada detalhe. Então você tá dizendo que o Bill fez a versão correta daquela piada do Bendis, em que o Bendis revelava que, na verdade, o poder do Magneto era conversar com metal, né? Graças a Deus eu apaguei da minha memória isso. Mas só falando um detalhe aqui, é uma coisa que algumas pessoas reclamaram. Ah, mas a Tempestade gera do nada um novo uniforme. Cara, na série antiga era um dos poderes dela, era esse. Ela é a única pessoa que usava roupa civil diferente, porque quando ela queria virar super heroína, ela lançava um raio nela mesma e virava Tempestade. Mas essa era uma dúvida que eu fiquei também. Foi bom você ter comentado, porque lá, quando a gente fosse falar lá do episódio da frente, eu ia questionar isso, porque eu não me lembro de ter visto isso na... Desde o piloto, assim, na X-Men 92, ela faz isso. Pode ter sido assim, preguiça do... Ela é uma das poucas que usa roupa civil logo do cara, né? Além do uniforme, né? Ah, mas assim, no desenho, sim. No GB ela não faz isso, mas como é a continuidade do desenho, então ele aproveitou isso, fazer até uma licença poética e tudo mais. Bom, passando pro episódio 3, né? Aí vem a... Digamos assim, uma grande questão assim que o B.O. de Maio resolveu em um só episódio, que foi como fazer em um só episódio desanimado uma saga que nos quadrinhos é, acho que uns 6 encadernados da revista da Panini, que é inferno, né? Bom, termina já o episódio 2 e tem uma surpresa, né? Apareceu o Tadim lá. Como assim apareceu o Tadim? Aí tem toda a trama da Madeline Priori e da Jean. Chega, então, o Senhor Sinistro. A gente tem a ideia de que a Madeline tá sendo meio que controlada pelo Sinistro. Aí até faz a questão de colocar aquele losangozinho na testa, né? Sei lá, um símbolo de ouros, né? Que o Sinistro carrega também na testa, como pra dizer que ela foi, na verdade, infiltrada nos X-Men, né? E aí, ela se torna rainha dos duendes. A gente tem um episódio meio que sinistro, né? Meio terror ali, né? Leva a criança, aí a criança, a princípio, ela realmente entrega a criança pra Sinistro, que era o que Sinistro queria desde o começo, né? Faz parte, inclusive, do mote do Sinistro dos quadrinhos, né? De ter esse rebento aí, que é tanto da origem da família Summers, quanto da família Grey, né? Não faz nenhuma interligação com o que o Beob demais disse que em algum momento faria, né? Uma interligação com aquela história do passado do Sinistro que tem no desenho anterior. Eu até achei que ia explicar alguma coisa de por que ele quer justamente a Jean Grey e por aí vai, porque faria sentido com o que a gente viu naquele desenho, né? Que é aquele episódio antigo. Mas aí resumiu o inferno em tudo isso num episódio só. Temos a Rainha dos Duendes, temos um combate bem pesado dela com os X-Men, com o Magneto principalmente, mostrando do que a Jean, no caso a Jean barra Madeline, né, é capaz de fazer com o poder da telecinesia dela. Como ela fala, né, ela não fica restrita só a metais, ela também pode fazer com qualquer outros objetos. O Sinistro também é curioso porque ele traz algumas coisas do passado do Morph, então o Morph tem que meio que superar um pouco isso, mas eu achei que ia se trabalhar melhor essa questão, mas foram muito rápidos nesse ponto. E aí lá pro final, Sinistro é afastado, mas não antes de ter o bebê Nathan contaminado pelo vírus tecno-orgânico e fazendo com que siga o que a gente já conhece dos padrinhos, que é forçar o bebê Nathan para ser salvo, ele vá pro futuro, né? Só que ao invés de ser um membro do clã Ascani ali para pegar o Nathan e levar pro futuro, quem leva é o Bishop, que tava até ali em 3 episódios meio que boiando, e aí tem a função do que o Bishop tá aí. O Bishop chega e fala, olha, eu conheço um cara do futuro que pode talvez consertar isso, aqui não. E aí ele vai com essa informação escondida para ele de que esse cara do futuro, pega o bebê Nathan. O Scott não quer de jeito nenhum está junto no momento que se despede da criança, né? Então é um momento quase fazendo um paralelo de abandono ali, que nem ele sofreu o abandono pelo pai, mas nem se compara, né? Porque o Corsário meio que lançou eles para sobreviver. O Ciclope só não teve coragem de continuar, né? Então meio que bateu ali um pouco do Ciclope dos quadrinhos que eu não gosto. Mas foi pra construção da história. Então, mais uma vez, um acerto do Bro, porque isso retomado mais pra frente. E aí, temos isso, um resumo do inferno aí. Um só episódio. Pra muita gente, bastante corrido, eu incluso. Pra outra gente, é uma maneira de sintetizar a coisa, sem muitas explicações, mas fica a questão, né? Será que quem não leu a história dos quadrinhos se satisfez ou não? Pode ser que a gente que tenha lido tudo, fique achando muita coisa faltando, né? Eu já digo que eu achei uma escolha acertadíssima. Veja bem, eu adoro a saga Inferno e aqui nos quadrinhos, né? Tanto o que hoje, na época não se chamava, né? Quando eu colhia mas hoje a gente chama de Thains, né? Eu adorava, assim, as interligações com os outros heróis. Né? Então tem nos Vingadores, tem do Homem-Aranha lá com o Duende Verde, Gato da Cabo, enfim, uma série de Thains. Então, pra mostrar o quão grandiosa foi essa saga nos quadrinhos. E eu tenho uma memória afetiva bem grande, porque é a época que eu tava começando a colecionar. E aí, o roteirista, o que a equipe da Marvel podia fazer? Ou ela queimava aqui nesse episódio aquele monte de participações especiais que posteriormente a gente viu, colocando uma invasão de demônios na cidade, todo mundo enfrentando, para ficar mais parecida com o quadrinho, ou eles enxugavam e focavam na trama mutante. E aí a segunda alternativa me pareceu muito mais acertada, muito mais adequada. Até porque depois, quando tiveram as participações especiais, foi num outro momento da trama que também é bem relevante. Então, se tinha que cortar alguma coisa, eu acho que o corte foi cirúrgico aqui, preciso. Mantém a essência da saga em pé. Adorei esse episódio. Na verdade, não teve episódio que eu não gostei. Mas assim, vindo da sequência, logo depois do segundo, esse aqui pra mim manteve a peteca lá em cima. E a minha filha falou, né, como eu disse, né, eu via com a minha filha, e ela foi acontecendo o episódio e ela ia se encolhendo no sofá, e eu olhava assim pra ela, filha, tá tudo bem? Ela, pai, o que tá acontecendo? Virou um episódio de terror. E aí depois ali a Jubileu, a própria Jubileu fala no episódio, a gente tá num filme de terror maluco, e aí a minha filha, viu, pai, viu? Até a Jubileu falou que é um filme de terror que a gente tá vendo. Então, assim, só por trazer esse tipo de emoção para o espectador, assim, eu acho que já valeu a pena. Também outro acerto do roteiro, porque uma das temporadas anteriores ali, das finais, foi com a questão do vírus tecno-orgânico, né? E o Senhor Sinistro participou daquela trama ali também. Foi um dos que ajudaram a enfrentar a ameaça da Falange. Então faz sentido que ele tivesse acesso ao vírus técnico-orgânico e quisesse fazer um experimento com aquilo. Então ficou tudo linkado, não ficou solto. Ele simplesmente cascalha aquele vírus técnico-orgânico no bebê do nada. Então eu acho que ficou bem amarrado, acho que ficou bem construído. A relação da Jean com a Madeline também ficou legal. Como nada é perfeito, ficou assim, tipo, por que ela adotou esse nome, Madeline Pryor? Do nada. Seria a única crítica, né? Mas nem tudo é perfeito, né? É a única coisa que ficou meio solto na história. Mas o restante... Mas aí é que eu reclamo. É por conta dessas probleminhas, você falou do nome da Madeline, também muito rápido. Eu digo mais, assim, até hoje a gente não sabe de onde vem a fonte de poderes infernal ali da Madeline, entendeu? Poderia ter dito alguma coisa. Eu acho que é um episódio... O coveiro, todo Oi. Mundo que assistiu Sailor Moon sabe que ela ganhou o poder da lua. Então, teve esse lance, né? É o terceiro episódio. Já dá um lance meio... Deu anime, né? Que os desenhistas, né? Os diretores de arte estavam dizendo, vamos dar uma mexidinha, uma evoluçãozinha aí no desenho pra não ficar tão engessado. Aí começa a fazer a transformação Sailor Moon lá da Madeline. Mas, louco, meu, pode ser viagem minha. Mas na minha cabeça, ao contrário dos quadrinhos, aqui não tem poder demoníaco nenhum. É o poder mental dela tocando terror no pessoal. E a gente tá vendo o que os X-Men estão vendo. Então, na minha cabeça, não tem poder infernal nenhum ali. Se foi isso, Cassiano, que pode ser isso, deveria ter uma explicaçãozinha. Por isso que eu falo, mas um episódio, se fosse um episódio, que é um episódio que é importante, é meio que a origem do Cable também, né? Não é segredo pra nenhum aqui que o Nathan é o Cable, né? Você que tá nos ouvindo. Então, assim, poderia ter. Não é poder infernal. É um poder que o Sinistro colocou nela, um poder sinistro, vamos dizer assim, pra que ele use a telecinesia dela, com a telepatia dela. No momento, eu achei que tinha com vírus tecno-orgânico também, que tava verde, aquelas coisas. Tinha sido uma coisa. Mas, de fato, o problema... Assim, é um bom episódio, eu gostei bastante. Mas, de fato, esses detalhezinhos é que ficaram soltos. Por que Rainha dos Duendes? Por que Madalena Rio? Ela combina isso do nada. Né? Cara, gente, é porque nesse um ano que ela tava lá, ela assistiu muita Xuxa. Paulo, duendes, Paulo. Sim, Xuxa e duendes. Ai, meu Deus. Teve dois, inclusive. Tá bom. Mas aí a gente vai ter que estender, as reclamações ao Chris Claremont. Porque também na HQ também, tipo, tá Rainha dos Duendes. Não, mas pelo menos o Duendes é o Goblins na HQ lá, tinha mais a ver com aquela... Eu acho que tinha uma pequena explicaçãozinha, não sei se traduzindo, mas assim, tem a ver com aquelas criaturas que eram objetos inanimados que viravam animado. Se eu não me engano, eu acho que estavam chamando de Goblins, alguma coisa desse tipo, né? Porque não é o... Isso mesmo, é nessa linha. É a rainha do das criaturas, vamos lá. E ela já tava meio que infectada lá, porque tem a história do pacto que ela fez com... Qual era o demônio? O Nathsir, né? Nathsir. Então tem alguma coisa ali. Eu até esperava que pudessem não complicar tanto como nas HQs. Podia até dizer que aquele poder todinho lá dela é porque o sinistro é meio macabro assim e meio que mexeu com a cabeça dela pra ela ser macabrona também. Porque a roupa dela, querendo ou não, lembra um pouco a roupa do sinistro, né? Mas assim, precisava de mais informações. Ao mesmo tempo que as viradas assim na trama, assim, de chega Jean, o Ciclope já, tipo, chega Jean, aí ele já descanteia a Madeline. Pau! Ah, isso é fiel à HQ, né? Cara, olha. Ele viu a Jean na tela da TV e largou o bebê e a. Mas é muito pra um episódio só. Não, cara, mas aquele negócio, eles nem precisavam fazer o exame pra saber quem era a verdadeira e quem era a clone. A Jean apareceu desmaiando. Só podia ser a Jean. A pressão baixa, né? A Jean. É, o Sinistro, ele é um cara tão legal que não só ele fez o clone da Jean, como ainda consertou o problema de pressão baixa dela. Porque a Madeline, ela consegue lutar sem desmaiar uma vez sequer. Ai, ai. O bebê na barriga. Ó, gente, vale ressaltar, tá? Tanto os diretores novos, quanto o antigo diretor da série anterior, o Larry Houston, tá? Inclusive o pessoal da os produtores e o diretor da série anterior estavam meio que como consultores dessa nova, tá? Aí ele todo empolgado, dizendo, não, você tinha que perceber que quando era Jean é porque ela usava rabo de cavalo. Isso até ficou valendo no começo ali, mas depois mudou, né? A Jean normal mesmo, a Jean verdadeira, passava a ficar sem rabo de cavalo às vezes, né? Era só não, no começo que teve isso. Eu ia comentar isso no episódio seguinte, porque quem perdia... Eu não pulo abertura, né? Uhum. Quem pula abertura nessa série aqui pode não ter percebido isso. Mas toda essa abertura, ela tinha pequenos pontos, cenas diferentes. Pouquíssimos segundos, assim. Sim. Uma das coisas que, tipo, nos primeiros episódios, era a Jean de cabelo solto. Diferente da série anterior, que era de cabelo preso. Aí depois que muda, que já veio pra esse episódio aqui, aí volta a Jean de cabelo preso como era na série anterior. Então mostrar que nos dois primeiros episódios era Madeline, não era Jean. Também outras pequenas coisas, assim, tipo participação do Cable, episódios da com parte do episódios anteriores com Sentinela. Pequenas coisinhas assim que cada abertura ia mudando. É, elas davam dicas, né? Pra o que ia acontecer, o que a gente tinha que prestar atenção, né? E outra coisa, falando nessa história de quem é era quem, né, com rabo de cavalo sem, todo o drama, apesar de elas se entenderem, né, no final de que, olha, tudo bem, vamos considerar que você sou eu você, não sei o quê, nós compartilhamos agora a memória, que em algum momento elas tiveram uma divisão da memória, então uma pegou a memória da outra, vamos colocar assim, mas ficou no ar em que ponto, né, ficou no ar até o final de toda a primeira temporada, né, em que ponto a Jean foi trocada, né. No final, ficou entendido assim, não importa, porque elas, querendo ou não, são... A minha teoria é que a Jean não foi trocada. Uma hora o Sinistro vai dar uma de chacal e vai falar, as duas são clones. Só falta tu dizer que é a solução chacal, porque tu ia dar a solução Homem-Aranha Superior, que na verdade o pessoal fica dizendo que era o Peter Parker achando que era o Dr. Octopus no corpo do Peter Parker. Pelo amor de Deus, gente, as duas serem clones e aí cadê a Jean? Não, pelo amor de Deus, não, é muito. O que o Chacal fez na saga do clone foi só plantar a dúvida. A Jean ainda está dentro da Bahia lá, desde a época da Fênix. Quando subiu já era o clone, a Fênix ali. Eu já tava especulando, quando eu vi, terminou esse episódio aí, eu já tava especulando Fera Negro e Era do Apocalipse, eu já tava levando pra esse lado aí já. Outra teoria é que elas nunca foram trocadas. Não, mas aí não tem sentido. Que eu acho que ainda vão tirar essa da cartola. Cara, elas nunca foram trocadas. Cara, se não foram trocadas, não faz sentido. Porque a Madeline é do Cable. E a Madeline morreu. Então a Jean morreu. Aí você tem uma oportunidade pra trazer a Fênix também. Não, mas você tem que levar em consideração que as duas podiam estar vivendo lá sem uma saber da outra. O Ciclope não ia notar a diferença. E quando achassem, quando vissem as duas juntas por algum motivo, ia achar que era um bofo. Ai. Aí o Ciclope, a única coisa que ele sabe é que uma delas ele engravidou, a outra não, pronto. Thelga, quer completar mais alguma coisa desse episódio? Quando pega o que a Panini publicou, são 6 grandes volumes, né? E estamos falando de histórias que são escritas por Chris Claremont, então tá cheio de coisa tal. E também, assim, a história, ela não é só uma adaptação de Inferno, ela também pega a história, né, da contaminação do Nata, ele indo pro futuro e tal. Ou seja, ele tá falando aí de quase 5 anos de cronologia. Assim como no episódio anterior, né? Que tivemos várias coisas e foram, sei lá, 5 anos de histórias aí, né? Até tava brincando, irmão, resumiram em 30 minutos, né? 5 anos de Chris Claremont, né? Então, mas o episódio, assim, ele tem talvez essas questões, certo? Mas acho que o Bill DeMaio, ele acabou fazendo, vamos dizer assim, um caminho muito bom. Principalmente para que não terminasse, vamos dizer assim, como acabou, né? Nos quadrinhos, a Jean e a Mad nunca se entenderam direito, né? E aqui, através daquela, vamos dizer assim, aquela terapia telepática, né? Elas conseguiram ali se entender. Por cortar do Ciclope, né? Já não sabia mais qual era a esposa, quem era a mãe, quem era não sei o que e tal. Ficou perdidaço ali nesse ponto. E o Magneto, cara, o Magneto é horrível para escalar uma equipe, né? Porque ele escalou a pior equipe possível, né? Pra ir lá resgatar o Nathan, né? Do sinistro, né? Ele leva o Ciclope, que já tava meio mal, ele leva o cara que é mais o cara mais traumatizado com o sinistro, a Tiracolo. Ele leva, ele faz ali uma escolha de equipe horrível. Aliás, a gente até vai falar mais pra frente que o pessoal não sabe escalar time, né? Pelo jeito. Mas enfim, cara, eu acho que assim, precisava ele organizar certos pontos, principalmente pro episódio número 5, né? E aí ele faz isso bem bacana. Só tem um detalhe, né? O Bishop chega, vira e fala: não, eu tenho um amigo no futuro que ele pode resolver isso e tal. Ele viaja pro futuro e é que aparece lá pra tomar uma cervejinha com a Tempestade. No final desse episódio. O amigo do futuro já estava no presente, né? Mas não sei se seria muito útil naquele momento, né? Temos que deixar claro: o amigo do futuro não foi útil no futuro. Sim. E nem adiantou muito, né? Que no meio do caminho. Bishop, você só tinha uma missão e você perde um bebê no meio do caminho, pelo amor de Deus. Ele foi jogar gamão com imortos ali naquela. Pelo amor de Deus. Sem falar que a gente tá supondo que essa era a missão dele, né? Porque de fato, ele entrar na equipe, qual era a missão dele efetivamente, ficou pra ser explicado ainda, né? Virou a missão dele, né? Virou a missão pela história, pelo roteiro. Mas o que ele tava fazendo ali até hoje a gente não sabe, né? Mas enfim, antes de falar sobre o quinto episódio, que com certeza é o mais marcante de todos, eu vou falar sobre algumas histórias pessoais ou paralelas que vão rolar quase ao mesmo tempo do quinto episódio, né? Que estão no episódio 4 e 6, que é um pequeno arco, né? Que é meio episódio ali, de um pouco de desenvolvimento da maturidade da Jubileu, junto com o Roberto, que acaba virando meio que um namoradinho pra ela, né? Ali, mais ou menos, a princípio. E que é um episódio que resgata muito os anos 90, né? Então, se você já tinha visto alguma coisa ali nas animações, lembrando um pouco o videogame Marvel vs. Capcom ou X-Men vs. Street Fighter lá nas lutas, né? Aqui a gente pula para um videogame total e pra mim lembra muito o estilo de jogo daquele videogame que eu gastava muitas e muitas fichas, que era aquele X-Men Arcade que era do time, quase ali do time do Claremont com o Paul Smith, né? Que era Colossus, Noturno, Tempestade, Wolverine, Ciclope com a Crystal, né? Que curiosamente era praticamente o time que quase fez parte do primeiro desenho mesmo lá, Pride of the X-Men, né? Que é quase o time do game, é quase o mesmo time do piloto, daquele piloto antigo que só foi um teste. Praticamente o mesmo time. Exatamente. E aí esse episódio, assim, meio que é levemente inspirado numa história do Larry Hama, em que a Jubileu acaba encontrando uma versão dela do futuro, só que deram uma melhorada aqui, a versão dela do futuro do game, né? Na verdade, ela não era uma serva do Mojo, ela era, na verdade, aqui nesse desenho animado, uma variante que se separou e se tornou evolutivamente mais rápido e por aí vai, e dá uma liçãozinha lá de maturidade pra Jubileu, de que as coisas nem sempre é como a gente quer e a gente precisa crescer, né? Também, continuando nesse episódio e também pegando um pouco do episódio 6, a gente tem a adaptação da famosa história de quadrinho Morte em Vida, que é justamente como o Cassiano falou, né? É um título que meio que entrega o que vai acontecer. A gente só esperava que ia acontecer mais pra frente e de repente a gente já perde os poderes da tempestade no segundo episódio. E aqui é pra tratar da recuperação dele e que a gente tem um Forg tentando ajudar, meio que compensar o que fez. Mostra aqui que ele tava envolvido na criação da arma que... Não da arma, né? Dos colares de Genosha que deixavam os poderes neutralizados. E que acabou alguém desenvolvendo mais isso para criar aquela arma que deu o tiro na tempestade. Então a gente tem até uns elementos ali, umas dicas de que o Bastion tá por ali, porque se você parar o episódio no meio, vai pegar uns takes lá que dá essas dicas. E tem uma luta contra o adversário, que toma um ar diferente aqui na animação do que é nos quadrinhos, né? Nos quadrinhos fica mais claro que é uma entidade ancestral, relacionada a alguma coisa mais mística indígena, mais relacionada com o próprio Ford, né? E aqui tem hora que parece isso, tem hora que parece ser uma coisa interna da tempestade lutando contra os receios dela, o medo dela e por aí vai. É um pouco adiantado, mas a verdade é que era uma entidade chamada psicólogo. Isso. E aí, também acontecendo meio que paralelo com o episódio que a gente vai falar daqui a pouco, é o episódio 5, tem o paradeiro do professor Xavier, né? Então a gente volta pro Império Shi'ar, vê muitos elementos daquela época que o Xavier era o consorte da Lilandra. Eu achei até que ia ter mais elementos, né? Tem alguns easter eggs, tem ali o Vulcano ali perdido pra, quem sabe, trabalhar essa trama mais pra frente depois. Tem a Rapina contestando se o Xavier é realmente digno de estar lá e quais as intenções dele e por aí vai. É um pouco diferente dos quadrinhos, né? Que quando a Rapina contesta o Xavier nos quadrinhos, o Xavier tava meio malvadão, né? Aqui é outros 500. Mas também é uma evolução um pouco da história de como o roteirista, né, B.O. DeMaio, enxerga o Império Shi'ar, né? Que aí ele dá meio que uma alfinetada nas palavras do Xavier, que querendo o Império Shi'ar é um império que sai pegando civilizações e outras civilizações e colocando pra dentro dele, meio que uma tirania ali, né? E as pessoas vão ter que ser submetidas, têm que aceitar. É um pouco o oposto do que os X-Men lutam, né? Então, são três histórias paralelas, mas bem interessantes, talvez a mais fraquinha seja do Jubileu, mas é que ajudam a construir mais essa trama, principalmente desses personagens que eu citei aqui. Como você falou, o arco da Jubileu é talvez o mais fraco, mas tem coisas bem legais, né? Tem essas referências, tem essa referência desse personagem que acho que foi criado que é a versão mais velha, né? Acho que foi o Rama, se eu não me engano. Foi na história do Wolverine. Isso, né? Foi durante o Wolverine, né? Mas ali também você tem o desenvolvimento, vamos dizer assim, é um episódio que resgata vários momentos da Jubileu na série original, né? Então tem Genosha, tem a cena do shopping. Então resgata todas aquelas coisinhas que aconteceu e também dá uma organizada. E também assim, né? Uma série de X-Men, né, animada, sem o Mojo, né? Fica meio estranho, né? Então foi legal ter trazido o Mojo, né? Felga, vale a... É o Mojo que fez lipoaspiração, né? Lipoaspiração, é o Mojo por tempo, que... Por um tempo, depois ele se entrega. Depois é. Os arcos, obviamente, as histórias mais densas são da Tempestade e do Xavier. E a história da Tempestade eu particularmente gostei bastante, né? Essa história é famosa, todo mundo sabe. Nos quadrinhos ela perdeu os poderes por causa, vamos dizer assim, do Forge, né? Diretamente. Aqui o Forge, a gente descobre que ele, na verdade, é o grande auxiliar do vilão, né? Certo? Mas ele tá ali tentando esconder isso. Não é o grande auxiliar do vilão, Felga. Ele já trabalhou... A fotinho lá entrega. Só um momento. O cara, ele ainda guardou a foto de recordação e colocou lá no mural. Amigo ainda era. Se bobear, ainda recebia postal todo Natal. Agora o curioso é que lá pro final ele finge que nem conhece, né? Cara, com a Tempestade, tu lembra como a Tempestade tava puta da vida com ele? Só dele ter participado da criação dos colares. Se ela descobrisse, cara, o Bastion, pra derrotar todos os X-Men, eu precisava falar: "Oi, Forge, amigão." E pronto, aí é... Já pensou se essa cena tivesse acontecido ali, a confusão... Ela destruía a ilha inteira. É sensacional. Mas enfim, e cara, você tem toda aquela briga, o adversário, adversário e tal. O Forge da alma de Doutor Estranho, né? É, ele tem lá um livro lá, ele faz a mesma coisa. Aqui esse Forge, ele não parece tão arredio com a magia. Teve uma época que o Forge estava muito arredio com utilizar esses poderes místicos tal, principalmente depois do que aconteceu, né, no final do grande evento, né, a grande queda de mutantes, né? E aqui, cara, a tempestade não é só a recuperação dos poderes, mas é o engrandecimento e o realinhamento de toda a personagem. O personagem voltou mais forte e tal. Aquela cena, e cara, é mais uma vez os detalhes, a cena dela reconstruindo, vamos dizer assim, o uniforme, né? Inclusive, até o cabelo dela cresce nessa, né? Porque ela tava com aquele visual da época australiana, né? Moicano e a jaqueta, couro e tal. E aí ela simplesmente adota o visual clássico, né? Que é o visual da época. Você sabe que perguntaram pro Bio sobre essa mudança aí do uniforme. Aí alguém perguntou se tinha alguma coisa a ver com o adversário, né? Porque perguntaram, olha, no momento que ela pega aquela tiara, aparece umas penas pretas do adversário passando. Aí o Bio falou, tem uma coisa meio que simbólica, temática ali, mas é isso, ela meio que se transforma mediante essa aceitação do lado obscuro dela, do adversário, e por aí vai. Eu comparei essa cena aí, né? Você já sabe aí, como a versão inversa do Gandalf, né? O Gandalf the Grey vira Gandalf the White. A tempestade que tava lá com o uniforme branco, né? Aparece com o uniforme preto, que remete mais àquela tempestade que é a do começo, lá dos anos 70, né? Aliás, a gente vai ter várias surpresas nessa linha, né? E aí ela, vamos dizer assim, ela domina o medo, domina, né, a situação e volta, né, pra ser a tempestade, né, que a gente gosta, né? Vale ressaltar que no final das contas precisou talvez fazer todo esse arco, porque já logo no de cara ela seria, ela era mais, a X-Men mais poderosa ali, né? Então, aí às vezes o pessoal sempre usa esse subterfúgio de tirar o mais poderoso pra poder reequilibrar, né, em termos de roteiro. Mas esse arco, essa história ficou muito boa. E a última do Xavier, eu gosto bastante do final, que é o discurso, vamos dizer assim, tem aquele momento da aula psíquica, né, que é uma, que até de certa forma remete, né, a uma cena que aconteceu, né, na fase do Morrison, né, que é quando o pessoal prende a Cassandra Nova, né, naquela bolha lá, tal, que agora eu não lembro, acho que era alguma coisa sintético lá, que agora eu não lembro qual que era a substância. E aí é como se criasse uma espécie de armadilha mental dela, que ela estaria numa sala de aula, a Cassandra Nova completamente perdida, e o Xavier lá explicando lá, ela e a... Eu acho que é ele e a Jean, né? E aqui ele faz a mesma coisa, né? E aí é engraçado, né? Falando do... Como o Império Shi'ar, né, conquista e absorve vamos dizer assim, os entes dominados, né? Que, aliás, é uma constante na história humana, né? O que o Xavier tava ali falando, a gente pode aplicar para praticamente todos os impérios, né? Tudo bem que talvez tem uma coisa mais definida, né, atualmente, mas é algo que praticamente todos os grandes impérios fazem, ou seja, dinamitar, e aí depois tá aqui as minhas soluções, a minha cultura, a minha forma, certo? E aí ele quer mostrar, não precisa ser desse jeito, mas ao mesmo tempo, para ele poder mostrar esse ponto de vista, ele coloca todo mundo numa prisão psíquica para poder tentar mostrar que a forma que eles agem tá errada, né? E aí também, aí a gente tem uma cena chocante, né, no final, que é praticamente uma que a gente depois vai falar, né? E mostra, assim, a visão do que acontecerá no episódio 5. Exatamente. Aqui, na verdade, esse é o episódio 6, né? Então, a gente já viu o que tinha acontecido, né? E aí, ele fica doido, ele precisa voltar, né? Mas esse discurso, ele colocando todo mundo na sala de aula pra bancar o professor, e aí ele faz isso, né? O desenho de 92 sempre passou aquela aura muito imaculada, né, do professor Xavier, né? Como alguém sábio, respeitável e que tá acima até de qualquer erro, né? Nos quadrinhos sempre teve, vamos dizer assim, essa dubiedade, né? Ele sempre foi dúbio. E aí tem autores que jogam ele mais pro lado maligno, outros exploram de outra forma. Mas aqui, nessa parte, mostra um Xavier, assim, muito interessante. É um Xavier ainda ainda preocupado, tem os ideais e tal, mas aí já é um Xavier mais humano, né? Um Xavier que mais pra frente a gente vai ver, tem diálogos muito bons com o Ciclope. É, só por que eu não sou o herdeiro do seu sonho? Por que que tinha que ser o Magneto? E ele tenta se explicar e tal. Mas tem um pequeno problema nisso tudo, pra mim, que foi a dublagem. Porque o dublador novo, ele é bom. Só que ele já fez algum personagem malandro em alguma sitcom ou algum desenho animado. Que aí eu fico com aquela incômoda sensação o tempo todo de que ele é tipo o Agostinho Carrara, que ele engana todo mundo no papo. Oh, meu Deus do céu. Assim, tipo, não é culpa do cara, mas assim, tipo, fica parecendo isso com aquela voz, cara. Aquela é uma voz de malandro. Deixa eu até contar pra vocês, assim, o Rosmar Marquada, que é um ator que fazia The Walking Dead, ele deu a voz também ao Caveira Vermelha do Ultimato, já que o Hugo Weaving queria fazer. Ele é que faz o Xavier aqui nesse desenho, né? Emulando bastante a voz do anterior, que ele consegue fazer esses timbres de voz alternados aí, né? E curioso é que o dublador do Xavier antigo, que eu não sei se faleceu, mas acho que sim, também já fez a dublagem do Caveira Vermelha. Então teve muita brincadeira nos bastidores lá na hora de entrevistar ele. Se a gente em algum momento via ver a versão Axis do Xavier com a... Não, do Caveira Vermelha com a telepatia do Xavier e por aí vai. Bom, acho que vocês falaram os pontos principais aqui. É só colocar primeiro com relação à história Jogo Leão. Eu vi muita gente reclamando. Achei o cúmulo que teve alguém que se prestou a colocar numa rede. Ah, viu? Vocês estão falando muito bem dessa série dos X-Men. Olha aí, ó. Apareceu um episódio ruim. Não acho que tenha sido ruim, porque ele foi um respiro bem posicionado ali entre aquilo que já tinha acontecido e aquilo que a gente ia ver posteriormente. Então, acho que foi muito bem colocado. Adorei a estética de videogame ali, que a gente que viveu aquela época, acho que não tem como não gostar daquela estética ali. E o Mojo é um personagem que, quando comecei a colecionar, eu não gostava dele. E tem uma série de personagens que lá atrás a gente não gosta e depois o tempo vai passando, a gente vai relendo e vai gostando. E o Mojo, ele é um desses. Eu acho hoje o Mojo um personagem bem divertido e a maneira como ele foi colocado aqui eu achei muito legal. O que eu acho, o Mojo, ele presta nas animações, e aí não sei, no live action, porque ele necessita ser animado. Porque o ambiente dele é a Mojo TV, aquela coisa toda. Então, nos quadrinhos, você não dá pra sentir isso. Então fica uma tentativa, digamos assim, de humor que escrita não funciona muito bem. Mas na animação funciona, porque é o que ele é, né? Ele é uma coisa de TV. É, eu acho muito legal. O arco da tempestade com o Forge ali, ele até. Aí a expectativa. O problema é a minha expectativa. Eu gostei também, mas eu já comecei a ficar com aquela coisa. Eu disse, mas a série tá surpreendendo tanto. Será que ao invés de caminhar para este evento aqui, de clímax, não vai ser, no fim das contas, uma queda de mutantes? Também foi um evento bem importante lá nos anos 80 e tal. Mas eu disse, mas a série é anos 90, mas pode ser, pode não ser. Acabou não sendo. Mas a maneira como foi colocado ali o adversário, achei que foi interessante também, bem menos apelão do que nos quadrinhos, mas ainda assim, na essência, é a mesma coisa, né? É um fantasma, deixou de ser um fantasma do Forge para ser um fantasma da tempestade, mas ainda assim uma ameaça que levou um crescimento da personagem, uma retomada dos poderes, e o Paulo Altura até brincou, né? Mas acabou sendo uma sessão de terapia hardcore, né? Para ela conseguir superar uma dificuldade. Visualmente também era diferente, né? Se não me engano, adversário, ele era um ex-pajé da tribo do... Não era um ex, ele tinha dominado... O visual de um nativo, né? É, o hospedeiro dele era dominado o visual do pajé do antigo, sei lá, enfim. E aqui virou uma... É porque, assim, era pra ser originalmente o Medjin Jaspers do Capitão Britânia. Só que no meio do caminho, no meio do caminho, o editorial barrou o Claremont. Aí ele teve que inventar um inimigo anti-Forge super mágico poderoso do nada. Aí o pessoal não tava querendo. Não estavam querendo colocar um nativo americano como vilão, então fizeram colocar uma coruja psicóloga. Exato. E foi ótimo ter colocado isso, porque eu, anos depois, quando eu fui ler o encadernado aquele do Capitão Britânia, e aí a gente vê, ali que a gente vê a referência a Roma, depois essa teoria aí do seu Jasper faz todo sentido, né? Eu achei bem, bem, esse contexto todo, ele é bem interessante. Mas aqui de novo, o roteiro acertou em simplificar. Então, gostei bastante. E o Xavier do Império Shi'ar também foi uma baita de uma lição de moral ali. Então, aquele pessoal lá do episódio 2 que ainda não entendeu o que tá assistindo, aqui teve um reforço no episódio 6, quando o Xavier pega e dá um discurso sobre imperialismo, basicamente. Então, eu gostei bastante desses 13. Foi mais uma vez onde muita gente aí dessas páginas retrógradas aí fechou a cara. Exatamente. Bom, a gente tava meio pincelando aí, episódio 5. Bom, é o episódio que, inclusive, a Marvel vai tentar emplacar aí pra ver se ganha um Emmy, né? É, um Prime Time Emmy aí. É, tá colocando aí sob júdice aí pra ver se volta e por aí vai. X-Men, inclusive, 97, já tá entrando em sua primeira categoria aí, pra competir como primeira série de drama estreante, alguma coisa assim, na Gotham Awards. Ou seja, o desenho mal terminou e já tá competindo pesado aí com outras séries grandes, né? E aí, boa parte disso é porque esse episódio 5, pra mim, realmente, acho que tá pau a pau com o episódio 2, porque ele é realmente muito impactante. É a transfiguração aí de por que que o episódio 2... O Magneto não dera a chance pro Magneto, né? O que acontece quando você não dá a chance pro Magneto? Então a gente tem na forma de Genosha, que emula um pouco o que a gente vem vendo recentemente com Krakoa, né? Então a Genosha ali tem alguns elementos de Krakoa, né? É uma ilha que parece que tá tudo indo muito bem, as coisas estão harmoniosas, a gente vê vários personagens que são mutantes menos conhecidos do público geral aparecendo, e aí tem a volta do Noturno, que já se identifica, inclusive, como sendo realmente o irmão da vampira, né? E quando ela aparece lá na ilha, juntamente com Magneto e Gambit, pra prestigiar, né, aquela Hellfire Gala que vai ter, né? Pra meio que tentar se organizar ali, pra ver como é que ia ser a direção de Krakoa, né? Krakoa que tava prestes a ser aceita na comunidade lá e reconhecida pela ONU, né? Tá lá, acho que tá a Valéria como representante dos humanos, a Moria tá lá como representante dos humanos, tem Sebastian Shaw, tem a Emma, enfim, várias personalidades importantes ali no meio mutante, e meio que eles tentando empurrar ali pro Magneto, quem sabe, aceitar a sua posição, como foi nos quadrinhos, né, de ser o governante da primeira nação mutante, né, como Genosha. Uma coisa que não teve a resposta, porque ficou a se pensar, porque aconteceu uma catástrofe no meio, né. Em meio a isso, a gente tem o teu culminar, né, do ápice daquela relação do trio amoroso que vem desde que Magneto se apresentou ali, entre Vampira, Magneto e Gambit. Vale ressaltar que a história do desenho resgata uma ideia dos quadrinhos de que, em algum momento, antes do Gambit, a Vampira chegou a ter um relacionamento com Magneto. Apesar da diferença de idade, mas segundo o B.O., a Vampira já tinha mais de 20 anos ali quando conheceu o Magneto, né? Mas tem, inclusive no episódio lá do inferno, lá, né? Em que o Gambit fica vendo coisas que não deveria ver, né? Tem até, como se fosse visualmente uma lembrança do tempo de Magneto com a Vampira na Terra Selvagem, né? Fazendo uma menção que apareceu nos quadrinhos, enfim. E aí o culminar é que, a princípio, o Gambit acha que perdeu essa, né? Tem uma pequena briga ali com a Vampira, que a Vampira tá mais tendendo pro lado do Magneto. Mas na hora lá do baile, quando eles estão dançando, a Vampira percebe por um beijo, né? Que mesmo beijando o Magneto, não foi suficiente, que no caso o Gambit seria o amor da vida dela. Mas estoura a catástrofe de Genosha, tem um ataque do... Eu nem sei como chamaria aquilo, né? Tem muita gente que batiza aquilo como Sentinelazilla, né? Sentinelzilla. É o Sentinela Selvagem, né? Na verdade. Nos quadrinhos foi isso, né? Nas comunidades estão chamando de Sentinelazilla, né? Que é aquela sentinela com três caras, né? Que atacou Genosha nos quadrinhos. Não é o Tri-Sentinela, tá? Das histórias do Homem-Aranha, é outro. E aí acontece aquele massacre. Sim, uma infinidade de mutantes. Inclusive, mutantes considerados importantes, né? O Banshee, o Shaw no meio do caminho, a Moira. Pera, o Banshee é importante aonde? É importante. Cara, ninguém votou no Banshee naquela tua enquete. Não importa. Nem você. A Moira, a Crystal, inclusive. Não, a Moira não morreu, porque se ela tivesse morrido, teria resetado o universo. Não, resetou pra ela no próximo. Aqui nesse universo ela morreu, sim. A Moira tava lá como mutante ou tava lá como representante humano? É humano, a gente tá zoando só. É que a gente gosta de provocar. Não, é que tem o fundo, tem humano, sempre um plano, entre aspas. Né? Pra universo dos anos 90 é humano. Cara, é porque em 97 ela ainda tava enganando todo mundo ainda. É, exatamente. Ela tava se vazando ali. Nos momentos finais, né, Aí o Magneto tenta organizar ali uma resistência meio que fracassada, né? Primeiro porque tem alguns mutantes presos lá na prédio principal, acho que eram os principais Morlocks que estavam ali, né? Incluindo o Sanguessuga, que em algum momento do episódio 2 o Magneto tinha prometido a ele que ele nunca mais ia sentir medo, né? Então aí torna a cena muito mais impactante quando esse Sentinela Selvagem joga todo o raio dele contra o Magneto e aparentemente coloca o Magneto como morto, né? Surgiu até algumas teorias se o Sanguessuga teria desativado os poderes do Magneto de última hora para que ele não matasse de vez o Magneto, mas enfim, né? E aí, horrorizada com aquilo, a vampira avança com tudo para cima desse sentinela e poderia ter sido ela a vítima se o Gambit não tivesse atravessado no meio e ele que tivesse se sacrificado, né? Colocando o Gambit num momento mais impactante da história dele, seja nos quadrinhos, seja nos filmes, seja nas animações, porque, putz, o Gambit tava se movimentando de uma maneira extraordinária. E aquele jeito de terminar, tipo assim, agora ele vai dar um pau no Sentinela, mas o Sentinela pegar ele na última. E aí ele usar os poderes dele mesmo assim pra destruir o Sentinela e colocar a frase jargão dele, cara, que cena. Que cena espetacular. E a gente ficou estonteado com esse episódio. Mas com uma pontinha de esperança de que esse episódio pudesse ser revertido. Porque no meio desse episódio aí tem um lance do Cable aparecendo. Mas o Cable lá que vê a mãe dele e fala assim, não, de novo não. E aí ele de alguma maneira é puxado pra fora daquele tempo e não consegue salvar. Mais pra frente a gente sabe que esse episódio de Genosha, esse massacre, é algo que não pode nem sequer ser revertido. Equivale a um ponto Nexus, né? Que eu acho que foi o Fera que chama, que também já foi usado em What If, e que pode se fazer um paralelo com o Aranha-Verso quando fala de eventos canônicos, né? Na verdade, tudo isso vem do ponto fixo do tempo de Doctor Who. Sim, mas aí pra quem não é fã de Doctor Who, né? Mas enfim, tudo isso deixa a gente... Não, quem não é fã de Doctor Who já tá errado. Porque Doctor Who é canônico na Marvel. Mas isso tudo deixa a gente com o coração bem apertadinho, porque no final a gente não quer que o Gambit morra, mas também uma cena tão impactante quanto essa não pode ser revertida assim, feito uma viagem no tempo, porque tira o peso dela total. Então, assim, é um episódio fabuloso, fabuloso, assim. Ele talvez não tenha o mesmo roteiro escrito do que é o segundo, assim, em termos de diálogo, mas ele tem em termos de construção e de ação e de timing das coisas acontecerem. Se não é o primeiro, perde pro segundo, mas pra muita gente é o episódio mais impactante, o melhor episódio que tem dessa primeira temporada. O quinto episódio, talvez, é o grande momento, assim, né, da série, porque a partir daí começa o deslinde, né, pra quem é o grande vilão, né? A gente tá até o quinto episódio, quem é o grande vilão, né, da série? A partir daqui é revelado, afinal, quem é o grande vilão. A gente tava esperando que ia acontecer algo parecido com aquilo que aconteceu em Age of Extinction. Estava claro, principalmente por causa dos últimos episódios, né? Que é, de certa forma, pra gente, né? Pelo menos pra mim, na primeira vez, remetia pra esse momento, né? E aí que começa a mostrar a Genosha, Hellfire Gala, e a gente tem todos aqueles paralelos com o Krakow que a gente falou e tal. E assim, nos momentos finais do episódio, aí começa a invasão e a gente tem uma versão estendida, né? Talvez não tão grande em termos de número, né? Em Age of Extinction do Morrison, o Sentinela Selvagem, né? Ou o Sentinela Zilla aí. Ele aniquilou 16 milhões de mutantes naquela época lá. O Morrison tava nessa de grande... O do Morrison foi em número, mas se você olhar aqui em qualidade de personagens conhecidos... Então, aqui, essa poderia ser... Essa seria a queda de Krakoa que talvez o Hickman pensava em algum momento. Mas aqui, ele fez, então, uma vamos dizer assim, um detalhamento do que era esse primeiro arco. Porque aqui a gente tá falando de extinção é uma página só da revista. Aqui não, aqui é praticamente 10, 15 minutos de ação ininterrupta, né? A gente tem Magneto tentando reagir lá na história em quadrinhos, a gente não tem isso e tal. E cara, é extremamente impactante, porque o Sentinela Selvagem, ele vai aniquilando tudo, ele vai destruindo tudo, pessoas são mortas. E aí você fica na dúvida, a pessoa morreu ou não, tal, né? E aí você tem esse momento final, né? O Gambit fazendo esse sacrifício, cara. E aí, meu, quando você termina o episódio, cara, que vai falar, né? Não tem o que falar. Vale destacar, né? Enquanto tá tendo o episódio, uma parte dos X-Men estão lá na mansão, a Trish tá fazendo lá tá fazendo entrevista lá com eles, com Fera e tal. A gente vê lá o Ciclope dando uma de de Ciclope, falando, pô, você, a gente tem que ficar aqui e tal, porque ele tinha acabado de, vamos dizer assim, perder o filho, a esposa não era esposa e tal, e a Trish fazendo as perguntas, ele quase que ele dá uma surtada ali e tal. Então, em paralelo disso, tá tendo toda essa, vamos dizer assim, essa propaganda positiva, né, dos X-Men, enquanto lá em Genosha a ilha tava praticamente sendo dizimada, né? E cara, sensacional, cara. Meu, eu terminei o episódio, não tinha o que falar, cara. Eu falei, cara, que sensacional. E esse episódio, eu vinha pensando isso, mas eu não vinha alardeando muito. Mas esse episódio foi o que me fez já falar no nosso grupo e falar entre amigos e tal. E realmente, esse desenho X-Men 97 era a melhor coisa que a Marvel fez com os mutantes fora dos quadrinhos. Melhor, inclusive, que X-Men 2, que até então é tido como a melhor filme da franquia. Porque eles trouxeram toda essa ideia do país mutante. Pra gente que é leitor, pode não ser grande novidade, mas pra quem é o público da série, é uma coisa que é nova, né? Que seria trabalhada. E acho que foi bem trabalhada essa questão, a importância de trazer o Magneto, todo o significado dele que estava num novo momento, num papel que ele não está acostumado, um papel de seguir o sonho de convivência pacífica, de ter buscado uma conciliação, digamos assim, com a humanidade, e ali ele ia ser colocado como um líder de um país, e aquilo estava acontecendo, e a gente estava vendo os mutantes ali chegando, felizes, e a gente, claro, a gente sabia que ia ter um conflito, que ia ter uma batalha, ia ter grandes momentos de ação, mas acho que por a maneira como foi colocado ali, como aconteceu, acho que ninguém estava esperando. E isso foi o que pegou a gente, né? Esses sentimento de surpresa, porque se hoje em dia é lugar comum morrer e voltar nos quadrinhos, quadrinhos de X-Men, na série animada até então isso não tem, né? Então, como foi algo mesmo disse, na série anterior ninguém morria, e nessa aqui a gente teve um amadurecimento, mas a gente tava indo na mesma toada, né? E aí quando veio o conflito, veio a desgraça, veio pesado, e que bom que eles não trouxeram, eles bancaram a tragédia que aconteceu até o final da temporada, pra gente poder sentir, a gente poder ver o desenvolver da história. Eu achei, assim, espetacular. A minha filha quase chorou, né? Dizendo, ai, o Gambi, tinha os meus personagens. Ela é criança, né? Então, todo dia tem um personagem preferido. Ela diz, o Gambi, tinha o meu personagem preferido, morreu. Ah, pois é, que coisa, né? Quem não gostava do Gambi ficou sentido por ele, cara. Não tem como. É, aí agora apareceu um monte de fã de Gambi. Mas conte nos autos que na quarta-feira desse episódio tava o Coveiro comemorando, como se fosse final de Copa do Mundo. Ele odeia... A gente já descobriu que o Coveiro, ele odeia o Ciclope, ele odeia a Tempestade, ele odeia o Gambit, ele odeia os X-Men quase todos, cara. Ele só gosta do Wolverine. Não começa. Tanto é que fica querendo que a gente fale 50 podcasts do Wolverine. Não inventa, Paulo, pelo amor de Deus. Mas assim, o Gambit, quem é das comunidades antigas sabe, acho que o Felga deve lembrar, que mais do que os Jubilicats daquela época do Corrente Orkut, tinha uns fãs do Gambit naquela época lá que enchia o saco mesmo, sabe? E pra mim, assim, o lance todo é que hoje em dia a gente sabe, né, que o desenho dos anos 90, por um tempo, é quase que ao invés de Gambit e Vampira, ia entrar o Colossus e a Kitty Pryde. E esse seria o time meio que espelhado no Pride of X-Men, sabe? E quem é mais fã das antigas, talvez preferisse esse time. Mas assim, o Bob Harras, na época, queria vender os personagens que ele ia manter nos quadrinhos por um bom tempo. O Gambit, que tava acabando de entrar, meio que sentou na janelinha e levou essa. Mas assim, mais uma vez, assim como o Ciclope, quando é muito bem escrito, vale a pena. Então o Gambit foi muito bem escrito, o desenvolvimento dele aqui, a maturidade dele, inclusive, pra lidar com o fim do relacionamento foi muito legal, porque ele deixou bem claro que Vampira tava meio que se queixando, que com o Magneto ela podia tocar uma pele por aí vai, que o Magneto tinha aquele lance de usando os poderes dele, de anular o poder dela. Eu te confesso que essa história de campo magnético como camisinha eu não entendi também. Mas é uma coisa que tinha nos quadrinhos, se você olhar, só levaram, porque a Era do Apocalipse, o bebê Lache dela, o Charles, nasceu assim, entendeu? Não foi de proveito, Charles. Mas lá, ela não tinha os poderes da Miss Marvel, tinha os poderes da Polaris. Sim, mas ela... Por isso que tinha essa anulação. Ah, mas enfim, tinha, entendeu? O que acontece é que aí o usaram isso aqui, muito bem usado, por sinal, e aí o Gambit mostra aquele ciúminho, sei lá, se o Gambit vai fazer um piti, vai fazer alguma coisa, e ele lida com uma maturidade, assim, que bota assim, olha, ele é o sedutorzão, o cafajestão e por aí vai, mas é só pra fazer o tipo dele, sabe, de sedutor. E aí ele fala, que vai ter uma hora que você vai perceber, até lá a gente vai ser amigo. E ele, em momento nenhum, deixou a vampira para trás, porque ele morreu achando que a vampira tinha trocado ele, né? Exato, era o que eu ia falar, que o ressaltar o que o Felga falou dos detalhes, né? Isso foi muito triste, porque a gente olha assim, foi uma das primeiras coisas que eu pensei, tipo, puxa vida, o cara morreu sem saber que ele tinha sido escolhido. Isso é tocante. Esse nível de detalhamento, assim, que fez o sucesso da série. O Noturno aparecer como irmão da vampira é uma consequência, um desenvolvimento natural do que foi visto antes. Eles não gastaram tempo, sabe, com um episódio. Não, eles colocaram ali num diálogo e resolveram a situação. Então, eu acho que teve muito pra chegar a esse episódio. Pior do que o Gambit não saber é que a vampira também, pelo outro lado, não pôde contar isso. E quando ela finalmente pega o Gambit, que tá lá morto já, né? Aí ela pode tocar nele, né? Ela fala assim, mas eu posso tocar, mas eu não tô te sentindo. Tipo assim, os poderes dela não podia, digo assim, roubar os poderes dele porque ele tava morto. Esse episódio realmente é o ponto chave da série. Então ali foi que o pessoal usa essa expressão, né, de quebrar a internet, foi o que quebrou e merecido, e, né? Não, e certamente, se for pegar um episódio pra você escolher pra ir lá pra frente, pra ser elencado pra concorrer a alguma coisa, tem que ser esse sim. Apesar de eu achar o segundo episódio mais bem roteirizado, mais bem escrito em si. É que esse aqui pega justamente no ponto emocional, né? Sim, porque sim. O segundo, ele é tão bem escrito quanto, mas ele é mais didático, digamos assim, né? Esse aqui, ele pega no emocional de quem tá envolvido com a série. Sim. E eu também quero voltar rapidamente numa coisa que o Felga falou ali. Quando a gente leu o Age of Extinction, do Grant Morrison, a primeira vez, a gente também fica, né? Poxa vida, a gente fica meio focado com uma destruição. Mas é aquele choque de leitor de quadrinhos. E que nem ele falou, é uma página. É subentendido. Aqui a gente vê o conflito, a gente vê o sofrimento, a gente vê eles não tentando se salvar e morrendo. E não é só uma página, a gente vê de longe, a gente não conhece ninguém lá. Exato. Não, aqui a gente vê os rostinhos no final, alguns sendo cobertos e por aí vai, né? É, inclusive, a gente tava falando noturno aqui, meio que ele faz por merecer a futura entrada dele no time, porque ele lutou como um X-Men aqui, cara. Ele salvou o Magneto ali do primeiro ataque, depois o Magneto com a vampira, né? E aí, cara, ele depois tentando salvar a galera, porque foi um momento ele usar o teleporte dele pra salvar, e em algum momento ele é atingido. Ele quase morreu, né? Porque deram quase ele como morto ali em algum momento, só por salvar a galera, entendeu? Não foi nem por entrar em choque com ela. É, ele gastou quase tudo, então, aí, né? Porque quando chegar lá no final, ele vira um pastor. É, um padre, Paulo. Ele já é padre, mas enfim. Então, porque era todo mundo lutando e ele, aleluia, irmãos, eu vou rezar. Pai nosso, que está no céu. Ele rezando o terço. Até a minha excelentíssima olhou assim, ele está rezando um terço? Ele assim, está rezando um terço, ele é padre. Então, quer dizer, ele é um frei, né, no desenho. Ele acho que ele não se ordena padre ali, não. E nos gibis, não sei se apagaram da história dele de ser padre, não. Que agora até eu fiquei confuso o que é que tá valendo, o que é que não tá mais com o Noturno. Ou seja, na verdade, então, ele tava se guardando ali, porque ele não podia morrer, porque quando, se alguém morresse, tinha que ir lá da extrema-unção, né? Por isso que ele tava lá do lado do Wolverine lá rezando. Cada um ocupa a sua posição de dever ali, o que é que ele ia fazer ali no final. Mas enfim, a gente vai chegar no final ainda. Chegamos então aqui, faltando 4 episódios, né? A gente já falou anteriormente pelo episódio 6. Temos um episódio aí que é quase um prequel, assim, para o arco final de 3 edições, que é o Tolerância é Extinção, né? E que a gente tem a revelação, né? De como já era esperado, né? Com esse nome Tolerância, de quem é que tá por trás de tudo, né? A princípio, a gente até achava que tinha alguma coisa a ver com o Senhor Sinistro, porque o Senhor Sinistro dá aquelas aparições ali, mas o Senhor Sinistro é apenas um pedaço do plano maior, e se revela, então, que a gente tá lidando com o Bastion, né? E com a trama da Operação Tolerância Zero, e com Supra Sentinelas, né? Então a gente tem nesse episódio, que eu acho que é o Bright Eyes, e que se desvenda a trama, né? E aí eu basicamente eu vou juntar isso com o arco final em 3 partes, porque isso vem direto dos quadrinhos de duas histórias, né? E a primeira delas é o que eu falei aqui, que é a Operação Tolerância Zero. Mas só que com os mutantes que valem, né? Não estamos trabalhando com o Step aqui, não é o Homem de Gelo, não é a Cecília Reis. O quarto mutante que o Coveiro fala mal nesse episódio. Vocês estão fazendo a conta, né? Bom, enfim, A trama é muito bem feita, ela volta atrás mais uma vez na animação original pra trazer a origem de onde veio o Bastion. Nos quadrinhos é uma coisa que tem a ver com aquela clássica história do Portal do Destino, em que o Sentinela, junto com o Molde Mestre, ele que se associou por um tempo, é jogado no Portal do Destino, e dá origem lá ao Bastion dos quadrinhos. Se você não sabe disso, volta em uns podcasts antes aqui, que você vai ver o nosso podcast sobre Operação Tolerância Zero, que a gente já falou sobre isso. Aqui é diferente, ele pega aquele arco de duas partes da animação anterior, que é quase uma versão maluca da Era do Apocalipse, sem ter o Apocalipse, né? A gente tem o Fitzroy, o Bishop, tem uma versão da Tempestade com o Wolverine do futuro, que vem ao passado tentar impedir a morte do Professor Xavier, né? Nesse meio tempo, o Beldemaio deu a dica que a gente tem que prestar atenção nesse episódio. Aí o Felga pode explicar melhor. Mas acontece um lance lá, que é quase um erro de cronologia, e que permite que um dos Nimrods permaneça. É esse Nimrod que acaba, curiosamente, infectando pessoas em 1950 e pouquinho, em Trolló. Ou seja, quando Xavier ainda era bastante jovem, né? E aí faz aí surgir uma nova versão, né? Uma nova origem do Bastion para o desenho. Em que o Bastion é quase um misto de humano com um robô, né? Aí conta que na trama que o Xavier em algum momento tentou abordar a mãe dele pra fazer com que ele traçasse dos X-Men, mas ela afastou o Xavier. Curiosamente, a mãe dele é uma das garçonetes que era coadjuvante do desenho passado dessa mesma história. Enfim, conta mais ou menos ali o passado dele, como ele descobriu os poderes dele de se relacionar e de se comunicar com as máquinas. Então o Bastion aqui não vira só um Nimrod humanizado, ele vira meio que um mutante barra sentinela do futuro, né? Porque ele é um tecnopata, ele consegue se comunicar com as máquinas aqui ao redor dele, alguma coisa desse tipo, né? E armou ao longo de toda a vida dele, né? De que ele aprendeu quem ele era, começou a ter visões do que ele era, né? E a gente descobre toda a trama dele relacionada com o Guy Ritchie, com o Trask. E aí a gente já vê o estouro aí de várias pessoas que a gente sequer imaginava sendo já pessoas, mesmo sem saber, né? Contra a vontade delas, sendo supra-sentinelas. E aí estoura isso aí, no começo logo desse arco, né? E os sentinelas saem atacando em todas as frentes os mutantes, né? A gente vê o Cable agora aparece, né? Como um membro da equipe. Ele salva de primeiro o Ciclope, porque ele detém o primeiro supra-sentinela que ataca. Depois ele se junta com a Jean e com o Ciclope sendo perseguido por vários outros, quando vai investigar o passado do Bastion. A mansão é atacada, gerando cenas impactantes, né? Acho que talvez a cena mais impactante do Wolverine, junto com o Noturno, né? Uma cena que remonta até aquela cena do X-Men 2, né? Do Noturno atacando os supra-sentinelas e um violino tocando ao fundo. Tem um pouco mais da trama do Roberto da Costa sendo desenvolvido, né? Porque durante toda essa história aqui, o Roberto tinha um medo de falar para os pais deles que ele era mutante. E aqui ele descobre que a mãe dele já sabia, mas a maior preocupação da mãe dele era expor isso para a sociedade, né? A mãe dele, diferente dos quadrinhos, ela é que era a ricaça aqui, e ela tinha uma índole se suspeita aqui, né? Pelo visto, né? Uma socialite que queria manter as aparências e não queria que as empresas fossem manchadas pela informação de que o filho dela era mutante, né? E ao momento que os supra-sentinelas atacam, ela deixa com que o filho seja capturado, né? E o futuro que o Bastion previa mais pra frente, né, que o Cable disse, era um pouco diferente do futuro que o Bishop, digamos assim, veio, né? Em vez de ser uma coisa distópica, era uma coisa utópica. Só que os mutantes eram usados como mera ferramentas, né? Pra engrandecer a sociedade humana, né? Então, é uma grande virada, assim, de uma história de quadrinhos que é muito meia boca e que o B.O. DeMaio conseguiu transformar em uma coisa muito, muito boa. Mas isso é apenas uma das histórias, um dos arcos dos quadrinhos que o B.O. DeMaio usou pra o final dessa série, né? Mas depois a gente fala sobre o outro. Começar pelo final ali que tu disse, né? Realmente, os episódios aqui é um daqueles casos em que a adaptação é melhor que a mídia original, né? A adaptação aqui de Tolerância Zero nesses episódios é melhor que o material original dos quadrinhos. Embora eu li uma vez só a Tolerância Zero original ali, não tenho boas lembranças assim, da história. Mas aqui, dentro de tudo que a gente já tinha visto, fez total sentido. O Bastion foi dado uma profundidade pra ele muito boa, muito boa. Ainda que possa parecer confuso, né? Mesmo dentro desse universo da série, possa parecer confusa a origem dele, né? Envolvendo a viagem no tempo, o humano infectado, que gerou, engravidou uma mulher e tal, mas por mais que tenha sido complicado, assim, foi colocado de uma maneira palatável. E é irônico, né? Que ele quer acabar com os mutantes porque é a programação dele, mas, de certa forma, ele também é um mutante. E ele poderia... Depois, achei um dia pra ele, né? Acho que a Tempestade até chega a falar, né? Que ele poderia ter sido o primeiro X-Men. Então, ele tinha uma programação ali pra ser cumprida. Talvez maior... Talvez não, né? Maior do que a própria vontade dele. Não teve livre-arbítrio. Então, isso dá um peso também pro vilão da... Não é simplesmente aquele vilão de, ah, vou acabar com os mutantes e dar risada. Foi, eu achei uma maneira bem, bem sólida, como foi colocada ali a construção dele. Eu acho que o Felber que brincou há pouco, brincou antes, né? Sobre o Forge ser amigo do Baskel, né? Amigo não, né? Mas ele teve uma participação importantíssima, né? Uma colaboração importantíssima, né? Então também não deixa de ser a derrocada do Baskel, não deixa de ser um arco de redenção pro Forge. Então eu gostei muito disso aí. Não, eu só ia dizer uma pequena parte aqui, que tu fala que ele não é só o cara, ah, vou matar todos os mutantes e dar risada. Mas ele também matou quase todos os mutantes de Genosha e deu risada. Porque a cena lá dele era deboche puro com os outros comparsas. É, não se preocupe, da próxima vez eu mandarei um memorando, avisando que eu irei destruir uma ilha mutante, não se preocupe. Ah, sim, é. Claro que eu irei fazer um tour com a Valerie Cooper, não se preocupe. Aí chega uma hora lá que a Valerie fala lá, você é o monstro. Ah, desculpa, eu nasci assim, foda-se. Tem razão. Vendo por esse ponto de vista aí, eu concordo. E já que falaste, né, sobre os outros ali, né, aquela cena dos monitores ali foi muito legal, né? Ali mostra essa integração da história com demais elementos do universo Marvel, né? Ficou uma mulher na sombra, segundo a minha filha, e eu concordo com ela, pode muito bem ser a Madame Hydra, né? Pela pose, pela maneira que o cabelo apareceu ali. Então, eu gostei muito dessa adaptação da tolerância zero. Pra mim, essa é a tolerância zero que vale. A tolerância zero que tá valendo. Cara, tem vários pontos que são bem bacanas, né? Um deles que a gente acabou não falando é que no final das contas, né, como a gente imaginava, o Magneto tá vivo e aí o Bastion leva ele pra fazer barba lá e tal. A cena é hilária, né? E essa questão, realmente, o Bastion dos quadrinhos, ele não tem personalidade mesmo. Mesmo no quando ele é, talvez, um pouco melhor trabalhado, que é durante a saga da Messias, né? Complexo e Segundo Advento, né? E aí também por toda a X-Force, né? Do Craig Gaio e do Kyle Wolse, né? Ele não tem essa personalidade que o Bildermeier resolveu colocar. E, cara, ele colocou várias dicas que estavam ali apontando pra esse episódio mesmo de... esse episódio duplo, né? Que agora eu esqueci o nome. É O Valor de um Homem, né? Que é o Xavier morre e a partir disso gera toda uma nova realidade, né? É muito mais Exterminador do Futuro, né? Esse episódio. Mas ele tem ali os toques, né, que depois foram bastante trabalhados, Era do Apocalipse, né? E aí, eles pegam esse detalhe, né, a gente até, né, o Coverto escreveu um artigo, né, com base aí nos pontos que eu tinha passado pra ele, explicando, né, por que que ficou, no final das contas, por causa de um erro lá cronológico, ficou um Nimrod, e aí a gente queria saber, mas como é que então ele se desenvolveu, tal, não sei o quê, por que que ele ficou tanto tempo? E aí o Bildermeier fez toda uma construção muito boa do personagem, ou seja, o vilão ganhou uma personalidade tremenda. Ficou melhor do que, por exemplo, um Nimrod que vira, quando passa pelo Portal do Destino, decide virar um velho já, né? E outra coisa, isso, né? Uma mãe adotar um cara que aparece do nada, desmemoriado, já velho. Então é mais fácil entender essa versão do Bildermeier, que ela pariu realmente um Nimrod, do que a outra que é bem estranha, por sinal, né? E aqui eu acho que é assim, é mais um ponto, que também acabou sendo trabalhado agora pelo Hickman, né, durante toda essa passagem dele, né? Que a briga dos X-Men, né, é uma briga de... É uma guerra revolucionária. E aí, a ponto da... E as máquinas entram nessa briga, né, como... E aqui o próprio Bastion colocava isso como o próximo ponto de evolução da humanidade. O objetivo do Bastion, né, e pra isso ele coapta o Sinistro, né, que aí passa a ter várias cobaias pra poder testar o vírus tecno-orgânico, vamos dizer assim, forçar uma evolução da humanidade, né? Ou seja, o Bastion, ele tinha toda essa questão da programação mas era no sentido também de, vamos dizer assim, buscar uma opção na evolução para se contrapor aos mutantes. Ele sabia que no longo prazo os mutantes iriam ser a raça, vamos dizer assim, né, a espécie dominante, né? E aí, então, para poder reverter isso, a humanidade, né, o Homo sapiens, precisava ter um salto, e era por meio das máquinas, por meio da tecnologia que ele faria isso, né? Que é uma coisa que o Hickman também trabalhou bem nessa fase dele dos X-Men, né? É, e o jogo de palavra que eles colocam, né, seja pelo Garrett ou seja pelo próprio Bastion, é colocar assim, qual é a sensação agora de você ser a espécie que vai ficar para trás, né, de você ser o obsoleto, né? Que ele, exatamente. Em algum momento o Garrett coloca isso, com outras palavras. O Tresk, né? Que faz isso. E aí depois é o próprio Bastion coloca isso, né? Aí você tem a traição da Valerie Cooper, que aí depois ela se redime, solta o Magneto. E cara, e aí naquele momento que ele solta, né, o Magneto, né? Ela fala a frase, né, que ficou também icônica durante a fase Morrison, né? Porque ela faz todo aquele discurso, tá, o mais aterrorizante é: Magneto estava certo. E aí começa toda aquela cena, né, do, assim, a revanche dele, né, a declaração de guerra. Assim, ó, isso é outra coisa que eu acho que tem que ser mencionada, né, como pega no emocional da gente que tá envolvido com a série, porque quando ela fala isso, uma coisa é a gente ler Magneto está certo nos quadrinhos e a gente se vê envolvido. Mas quando a gente está ali no audiovisual, a gente vê a personagem falando ou escuta a frase Magneto está certo. E aí a cena seguinte é o próprio Magneto irado e fazendo aquele pulso para tornar a Terra uma escuridão. Cara, não tem como não se impressionar. Então, não, a cena é fantástica. Olha quantos pontos altos a gente está fazendo. Eu sempre tive a sensação... E aí também tinha alguns que tinham essas teorias e tal, porque a Mística virou o Mephisto aqui, né? Porque onde está a Mística, né? E aí uma das teorias é que Valerie Cooper era, na verdade, a Mística, né? Se é ou não, isso vai ficar pra próxima. É, eu acho meio improvável que se era pra ser, ela já devia ter se mostrado há muito tempo, né? E no meio daqueles ataques de... Supra Sentinelas, ela passar desapercebido, seria um baita poder dela mesmo, né? É, então. Mas o lance que eu queria falar é o seguinte: esse lance do Magneto estar certo, vale prestar muita atenção no contexto de como a Valéria usa isso, entendeu? O Magneto estava certo na questão de que sempre os humanos não vão confiar neles e os humanos vão meio que não dar a chance pra ele, entendeu? Então foi nesse sentido aí que ela colocou, entendeu? Tem a frase, que é uma frase icônica nos quadrinhos, né? Sim. E que, de certa forma, ela ganha esses ares por causa, né, da, vamos dizer assim, do que acontece ao longo do arco. Nos quadrinhos, ela pega o contexto mais do Magneto contra a humanidade, mais separatista. Aqui dá a entender de que seja um... Olha, o Magneto realmente estava antes, né, não esse Magneto que assumiu o sonho do Xavier. Estava certo de achar que nunca os humanos vão dar chance para os mutantes. Não tem como. Porque no momento que eles têm um momento de felicidade ali, único, eles são traídos e são mortos. Porque foi exatamente o que aconteceu. Eles colocaram os mutantes todos numa ilha só pra ter um ataque só. É o erro de Genosha. Tem Genosha, Utopia, Krakoa, enfim. É recorrente, é muito recorrente. Mas aí o seguinte, né? A gente falou antes, ali quando a gente falou do episódio lá do Xavier no Império Shi'ar, e também um pouquinho antes, sobre como essa seria a versão mais light aqui do Xavier, né? A versão mais correta, mais pura, digamos assim, né? Nessa mídia. Só que assim, ó, quando a gente coloca o discurso do Xavier com o discurso do Magneto diante dos acontecimentos da série, cara, não tem como tu não chegar, por mais que tu concorde com o Xavier, não tem como tu negar a razão do Magneto. E isso que é o legal, porque tu tá assistindo ali e tu não tem como dizer, não, o Magneto tá errado. A gente pode, no máximo, dizer assim, olha, não te exalta, mas não dá pra tirar a razão dele, não dá pra tirar a razão da revolta dele. Ele torna a revolta do Magneto, legitima a revolta do Magneto. Justificada, né? E cara, e eu como falando, né, a saga Operação Tolerância Zero era pra ser um baita de um grande evento, não sei o que e tal, nos quadrinhos. E aqui ela realmente ganha esses ares. E com as pequenas participações, vamos dizer assim, a gente tem lá o momento com o Capitão América, a Vampira, né? Quase que a Vampira arrebenta o Capitão América, uma série de motivos. Você tem a participação de vilões, o Doutor Destino aparece, você tem o Barão Zemo, certo? Que eram dois personagens que, no momento original, eles estavam fora, né? O Destino estava lá terceirizado e o Zemo era o líder, né, dos Thunderbolts, né? E aí você tem uma terceira pessoa. E aí eu fico na dúvida se era a Víbora, mas como ela aparece parecia ser um agente do governo, porque a Violet é um agente do governo, né? Eu fiquei na dúvida se não era a condessa lá, Valentina, da S.H.I.E.L.D., né? Cara, é a Sue Richards, cara. Não, Paulo. Beiro era o mesmo, pode comparar. Ó, o B. Aldemaio falou que não existe uma identidade própria, era só pra representar como se fosse alguém, uma representante de um país da ONU. Mas existem vários rostos ali que o Bastion tá interagindo. E o que é que importa ali ver é que tava respaldado ao redor do mundo por várias outras nações, né, ou entidades ou grupos, do Bastion realizar a Operação Tolerância Zero. Meio que o governo, oficialmente, na animação, tá? O governo dos Estados Unidos não tivesse a par e não tivesse meio que respaldando a Operação Tolerância Zero, havia de outros governos esse apoio indireto, nas obscuras, mas havia. Eu acho que era isso que essa cena queria simbolizar, né? E aí, mais uma vez, a sutileza do detalhe. Embora que não seja tão detalhe, né? Mas se tu coloca a ONU e os governantes numa mesma tela que o Dr. Destino, o Barão Zemo, fica claro a vilanização das Nações Unidas ao concordar com isso. A ideia é que tinha muitos humanos ali, muitas nações que estavam apoiando e acabou, entendeu? Como a gente viu recentemente com Krakoa, que tinha as nações que eram antimutantes e acabou. Bom, e aí eu digo que são duas histórias inspirando, né, esse final, porque de repente, não mais que de repente, como vocês viram ali, o Magneto é solto pela Valéria, vai pro Polo Norte, usa seus poderes magnéticos, né, pra simplesmente dar um shutdown na Terra, assim como foi feito na famosa, bem conhecida arco de histórias dos X-Men, né, Atrações Fatais. E de repente, não mais que de repente, o que era pra ser Operação Tolerância Zero vira isso. Então os X-Men agora, nessa parte final mesmo, eles têm que se dividir. O grupo, uma vez que se une, agora que os supra-sentinelas foram desligados, tem que convencer os Estados Unidos de que eles dão conta do Magneto, porque o Magneto colocou o mundo na Era das Trevas, né? Sem nada, sem um eletrônico funcionar. Então, assim, tinha 24 horas já e as nações iam enlouquecer, né? Como é que ia ficar isso? Ia virar um mundo onde... imagina, ia estar acontecendo saques, as pessoas não têm GPS, não sabiam o que saber da notícia do governo e por aí vai. Então, todo mundo realmente nas escuras, né? Só um pequeno adendo. Agora, o governo falou que caiu a ficha pra mim. Faz todo sentido essa história ter que ser em 97. Porque se a internet fosse, sei lá, 2005 pra cima, em 5 minutos sem internet mundial, já tinha caos na Terra e todo mundo já tinha morrido. Ah, pronto, exatamente. Os adolescentes teriam todos se matado. Naquela época, já não era o povo, não era tão viciado, mas já ia causar esse caos mesmo. E aí a ideia do Magneto é que, não, veja só, num mundo desse em que não há tecnologia, no caso, a mesma tecnologia que deu vida aos supra-sentinelas, e que os humanos não usem ela como um artifício, quem é que se sobressai? Os mutantes. Então ele achava, na ideia dele, né, de que aí os mutantes iam ter poder mesmo físico para sobrepujar a humanidade, e aí ia ser a Terra governada por mutantes. Só que seria um caos. E até outros mutantes morrendo também ali no meio. Ele estava completamente enraivecido com tudo que aconteceu, e apertou o botão do foda-se mesmo, né? Porque ia ser uma... quase o que uma teoria do apocalipse lá, né? Que vence o mais forte. Ele jogou nessa. E aí, se de um lado tava o governo dos Estados Unidos ou de outras nações também, preparando lá os protocolos anti-magnetos, né? Mas segurando a onda por causa do pedido do Xavier. Então, cabia os X-Men, né? E depois, durante essa história, a gente vê que aparecem várias participações especiais de outros heróis, mas com outras funções, de proteger o caos que tava na Terra, de tentar convencer o governo americano a não apertar o botão antes da hora, ou, como o caso do Dr. Strange, né? Realizar as operações em pessoas enfermas, já que não tinha equipamento, então vamos fazer de uma forma mística. Enfim, os heróis estavam dando conta do jeito dele, né? De outro jeito. Os X-Men foram pra lá, temos uma divisão de duas equipes, né? Fazendo um tradicional referência aos anos 90 com a equipe azul e dourada. Uma divisão talvez não muito bem pensada pelo Ciclope. E uma parte vai tentar se tretar com o Bastion, que ainda estava inteiro, mas com risco dos supra-sentinelas voltarem, e outra de lidar com o Magneto. Então, assim como Atrações Fatais, a gente tem um combate lá na Asteroide M. Tem mudanças de lado. Tem, em vez de ser o Colossus, é a Vampira que troca de lado e puxa junto o Roberto. que tava muito consternado com o que aconteceu da mãe dele dando as costas pra ele. Então coloca X-Men contra X-Men, como fala o professor Xavier. E no meio da confusão ainda solta uma versão de Wolverine sem os ossos de adamante, né? Que o Magneto faz que nem fez nos gibis. É muito impactante. É um negócio que, assim, pros leitores que viram essas cenas de quadrinhos, né, deixar os nervos à flor da pele. Do outro lado também, né? Já aí segue um pouco até além do que a gente viu nos gibis, né? Porque a gente tem um confronto do Bastion com outro grupo, ele tá associado com o Sinistro, e a gente tem uma revanche do Sinistro com a Jean Grey, né? Querendo se vingar por ela e pelo que aconteceu com a Madeline. Temos o Cable mostrando que mesmo depois de ele ter ido pro futuro, de alguma maneira, tinha uma coisinha implantada lá pelo Sinistro nele e que fazia ele ser manipulado. O Bastion, a princípio, poderia ser derrotado usando um equipamento que é o mesmo equipamento que foi usado para causar um disruptor cerebral lá na fase das Fênix Negra, refazendo referência ao desenho antigo de novo. Quem fez isso foi o Fera junto com o Ford. Vale ressaltar, né? Os dois ali se apresentam como amigos, porque eles tiveram uma aventura junto na Era da Falange lá. E aí foi também uma maneira do Ford tentar se redimir. Enfim, duas histórias que foram funcionando separado, pra depois elas juntarem-se ali no episódio final mesmo. E termos um momento, assim, muito legais, que é o passado do Magneto com o Xavier mostrado em flashback, ao mesmo tempo que colocando uma cena que deixou todo mundo, assim, meio com os nervos à flor da pele. Porque quando o Xavier força o Magneto a reativar a energia da Terra, todo mundo veio com na cabeça o nome do Massacre na cabeça, né? Temendo pelo pior, mas talvez o pior ainda esteja lá, né? Porque o B.O. DeMaio deu a entender que pode ter acontecido ou não, né? E também do outro lado, a volta dos Super Sentinelas voltando, atacando a Terra, os heróis tendo que proteger a Terra de alguma maneira, o Bastion entrando na forma final dele e vai pro asteroide lá pra atacar o asteroide com o Magneto, Jean Grey tendo a vingança em cima do Senhor Sinistro, involuindo o Senhor Sinistro, e a gente tem então um episódio final lá em que mesmo que o Bastion quase cai na conversa lá de que foi um momento quase tolerância zero dali de novo, né, Paulo? Que o Homem de Gelo baixou a guarda pra tentar convencer o Bastion. Só que é esse Bastion aqui desse... Não, desse foi mais daí. Naruto mesmo. O Ciclope olhou assim, cara, não tem como... Não, porque ali é diferente, porque no quadrinho o Homem de Gelo já tinha vencido e do nada resolveu se matar. Aqui o Ciclope olhou assim... Cara, na porrada a gente não tem como vencer. Então vamos no modo Naruto mesmo, hein? E, Bastion, eu já fui como você. Eu ficava sozinho no balanço. Aí ficava colocando a musiquinha triste. Turururu. Aí o Bastion... Ah, eu odeio Naruto, sou mais One Piece. Aí saiu fora. Então, e o Bastion é um personagem muito melhor escrito aqui. E aí cruza a história do Bastion. Você não adianta você querer me convencer disso. Porque você acha que a humanidade... Porque o Ciclope estava praticamente dizendo isso, né? Que não importa o que aconteça, os humanos vão prevalecer, mas os mutantes sempre vão nascer. Porque os mutantes nascem de pais humanos. Então, é uma coisa que não dá pra fugir da natureza, da própria existência dos mutantes. Eles são a evolução dos humanos na história do desenho, né? E aí, só que o Bastion retruca o Ciclope assim, você tá achando o quê? Que esses humanos que você diz que são nossos pais, eles vão nos aceitar, eles preferem morrer aí. E aí cruza com um roteiro afinadíssimo, que é justamente os protocolos magnéticos sendo acionados, o asteroide M sendo atingido por mísseis, o Bastion, de uma maneira insana, se joga lá no reator lá do asteroide M, o asteroide M tá pra cair, e os X-Men tem que salvar a humanidade, e mais uma vez juntos eles se unem pra salvar a humanidade de uma maneira épica, e deixando toda a Terra assim extasiada, quando eles conseguem impedir um asteroide de dizimar e de criar uma extinção, né, como o próprio arco diz, de uma extinção em massa ali, que ia matar humanos, mutantes, ia matar todos ali, né. Fizeram sem pensar, mas quase que, pra não ter mutantes, quase que vamos matar nós mesmos, né. E muito bem afinado, muito bem escrito isso. Sim, esse final de temporada aí alcançou... As minhas expectativas, pelo menos, foram bem atendidas. Acredito que é da maioria do público. Eu mostrei, né, pra algumas pessoas a literal transcrição, né, da cena do Wolverine tendo os ossos, o esqueleto de adamantio arrancado pelo Magneto, né, do quadrinho pro que foi mostrado na série. O pessoal ficou impressionado, né? Pra gente, como o Coveiro falou, pra gente que leu a história, realmente é bem legal ver isso, né? Embora a gente saiba que a adaptação não necessariamente tem que ser uma transcrição, né? Mas aqui a transcrição da imagem funcionou muito bem, né? O único problema é que eu olhava para aquilo e ficava pensando em Wolverine sem nariz depois, né? Mas eu disse, não, calma, aí é a minha ansiedade falando. Mas, gente, uma coisa de cada vez. Tem muita gente assim pensando que o Wolverine ficou sem nariz quando tiraram o adamante, mas não foi o caso. Eu vi muito influencer aí falando isso, mas não é. Ele perde o nariz quando tenta colocar de novo o adamante nele. Que é quando o filho do Cable, né? O Gênesis tenta colocar de novo. E aí ele super abusa do fator de cura dele. Então, por enquanto, não tem nariz. Wolverine sem nariz. Espero que não vá ter. É, também espero que não vá ter. Mas eu olhava, foi a única coisa que eu olhava e pensava. Tipo, ah, mas será que vai caminhar nisso? Vocês, o Wolverine sem nariz, eu com medo do Joseph. Ah, é. Eu também fiquei com medo do Joseph. Sim, do Joseph, é verdade. Joseph. Mas assim, massacre. E Wolverine sem nariz foram as coisas que eu pensei assim de pronto. Sobre as participações especiais ali, ao que tudo indica, parece que o universo da série compartilha o mesmo universo da... Ou melhor, todas as séries animadas ali dos anos 90, não sei se isso é oficial ou não, né? Mas parece que todas as séries animadas ali dos anos 90 compartilham o mesmo universo. Sim, sim, a ideia é essa. A ideia é essa. E aí apareceu o Pantera Negra, pra alegria minha e da minha filha, da minha esposa e muita gente. E aí depois veio que o rei é o T'Chaka e não o T'Challa. E aí contradiz o que na série do Quarteto Fantástico tinha aparecido, né? A série dos anos 90 do Quarteto Fantástico tem um episódio do Pantera Negra e ali já é o T'Challa. Mas aí é só um pequeno mestre. Mas, Cassiano, tem gente dizendo pra mim que tinham duas Panteras Negras, sabia? Que tem o T'Chaka, que era o rei, e o que quebra a janela era o outro, porque o uniforme tá mais escuro. Pois é, tem essa diferença de tonalidade. Tem essa teoria realmente. Aí. Tem essa diferença de tonalidade, mas não saberia dizer. Também o pessoal fez muito alarde ali pro Peter e pra Mary Jane aí, que apareceram ali rapidamente. Mas assim, voltando pro foco aqui, que é os X-Men mesmo. De novo, assim, eu tô sendo repetitivo nesse podcast, mas acho que não tem como ser diferente. De novo, o roteiro, assim, tirou água de pedra, porque pegou duas sagas meia boca, digamos assim, que por mais que a gente tenha achado impactante, hoje, com o distanciamento, a gente sabe que Atrações Fatais foi uma saga meia boca. Teve um impacto, mas a história em si, tipo, e o roteiro pegou duas sagas, assim, tipo, Operação Tolerância Zero e Atrações Fatais, e misturou as duas de um jeito que ficou perfeito. Perfeito, assim, uma consequência da outra, né? Numa história orgânica que veio fluindo desde o primeiro episódio, tudo colocadinho, bonitinho. Não teve, assim, uma virada brusca pra agora, não, agora vamos meter esse evento aqui. Não, foi tudo construído muito bem. Por isso que eu digo, o final ali atendeu toda a minha expectativa. A Jean revelando a parcela de poder da Fênix dela, eu até achei que ela poderia virar uma Fênix em definitivo, mas foi só aquele lampejo ali pra dar aquela a forçadinha de roteiro, né? Pra dar aquele surto de poder pra ocasião ali, pra salvar a pátria naquele momento. O final da série ali, eu tava... Aí também é a expectativa minha, né? A maneira como o Ciclope foi trabalhado, muito bem trabalhado na série, eu tinha, assim, uma expectativa de que ali no final o Ciclope poderia chegar naquele Ciclope ali que a gente teve por um tempo ali, um meio termo entre o sonho do Xavier e a atitude do Magneto. Eu achei que ao final poderia ser isso. Mas acho que não. Acho que o Ciclope fez muito bem ali as pazes com o Xavier e vai seguir o legado adiante, se for o caso. E fora, assim, os uniformes clássicos, sabe? Eu achei tudo maravilhoso nesse final. Tô ansioso. Já tô ansioso, já esperando que não demore 3 anos ou 2 anos pra minha segunda temporada. Cara, são tantos detalhezinhos, mas cada um encaixando muito bem, né? Eu tenho um apreço muito grande pelas duas sagas. Eu sei que se não são grandes... momentos roteirísticos da história dos quadrinhos, cara, mas tem um apreço por ambas as sagas, Atrações Fatais e Tolerância Zero. E mais aqui, cara, no transmídia, ou melhor, na adaptação, tem que ser melhor mesmo. Pô, uma coisa é você tá ali tendo que escrever, é igual autor de novela, né? Você tem que, às vezes, ampliar o número de capítulos, às vezes reduzir, às vezes ter que enrolar, ter que fazer não sei o quê, o ator tal. Aqui não, aqui todos os defeitos da fábrica, ou todos os problemas, já podem ser depurados e aí são resolvidos. Você tem, por exemplo... Ele falou, né, Felga? O B.O. já tinha uma ideia do que funcionava e que não funcionava pra fazer do jeito certo, né? Ele tinha uma boa noção do que, nos quadrinhos, o que é que tinha apelo e o que é que não tinha. E ao mesmo tempo, E assim, é uma boa adaptação, não porque simplesmente pegou e copiou o arco Ipsis Literis. Mas não, ele soube fazer, colocar isso dentro de uma história funcional e ao mesmo tempo trazer vários easter eggs que agradam, né, os fãs da franquia. Quando você tem lá, você tem volta para uma base na Ilha Muir, aí você remete aquela história tal, naquele momento. Você tem mostrando dois modelos de pássaro negro, dois modelos dos aviões que também já apareceram. Aí você tem a parte dos uniformes voltando para aquele momento, né, da equipe, né, naquele momento clássico tal, começo ali do Claremont. Ao mesmo tempo, é tudo muito bem casado, não é simplesmente pegou e jogou. Certo, isso é uma boa adaptação. É igual, por exemplo, tava falando, a cena que quando o Magneto traz de volta o asteroide M, né? E vai lá falar pros X-Men, e aí? E aí, isso é a adaptação, né, de Uncanny X-Men 304, né? O próprio Bill falou, dá uma lidinha que vocês vão sentir mais ou menos o que vai acontecer. E naquela saga, você tem uma luta rocambolesca, né? Você tem as três equipes X, né? X-Factor, X-Force e X-Men. É o enterro da irmã do Colosso, da Ilana, né? Mas aí você tem toda uma saga rocambólica, tem briga e tal, porque tem que ter nos quadrinhos. Não dava pra fazer o que o Bill DeMaio fez aqui. Aqui não, aqui ele simplesmente resolveu aquele rocambole com 5 minutos de diálogos muito bem escritos, né? Muito bem encaixados, né? E ao mesmo tempo, todas aquelas soluções estrambólicas que nos quadrinhos, às vezes não é culpa só do roteirista, mas às vezes o editorial quer que faça desse jeito porque precisa de gancho lá na frente para fazer alguma coisa, né? O próprio Claremont sempre jogava um gancho para poder trabalhar dali, sei lá, 2-3 anos, né? Que como eu digo, é como se estivesse escrevendo uma novela. X-Men é uma novela, no final das contas. Aqui não, aqui ele conseguiu fazer. Então todo mundo tava preocupado, aquele momento que o Xavier invade a mente do Magneto após, né? E esse é o momento clássico, né? O Wolverine perde o adamantio, né? Tá lá todo estrupiado. E aí vai lá o Xavier e vai lá e faz toda a lobotomia, apaga, não sei o quê. E aí ajeitei Joseph, né? Aqui não, cara. Aqui o Bill DeMaio faz toda uma história de reconstrução da amizade deles, né? Por meio disso. E, cara, faz a coisa girar. E cara... Ele deu a gente o Joseph por alguns minutos, que o Magneto não lembrava mais quem ele era. Exato. E era confuso e por aí vai. Mas, ao mesmo tempo, ele já reconstrói, assim, ó, o próprio Xavier, depois que ele já fez o que ele queria, que é devolver os polos da Terra ao lugar, e, enfim, voltar a energia, ele vai tentar remontar a mente do Magneto. E é muito bacana, porque tem todo um contexto ali. Tem um bar que eles se encontraram no passado e dividiram a origem deles como mutantes, ao mesmo tempo que tudo ao redor tá inundando, né, como se fosse pra sufocar eles. E a ideia é que se o Magneto morrer ou tiver alguma coisa com o Xavier na mente dele, vão os dois morrer, né? Mas o Xavier não vai largar. O Joseph, pelo tempo que a gente precisava. É, exato. Não, é o que eu ia dizendo. A gente aqui tem que mostrar o maior momento de heroísmo do Xavier em toda a franquia, que foi salvar a gente do Joseph. Eu agradeço a ele por isso. Não, então, mas é o que eu tô dizendo. Aqui, eles não precisam... O Bill DeMaio, na adaptação, ele não precisa se preocupar com essas coisas que lá na frente tem que criar. E aí, ao longo do tempo, quando você para e vê, né, todo esse canone dos X-Men, você simplesmente fala, pô, mas tal, mas tem uma... Mas é do jogo, vamos dizer assim. Obviamente, tem roteiristas que, quando entram e se encaixam na franquia, eles fazem a coisa muito bem. Eles conseguem escrever a novela muito bem. Outros, não. Apesar de mudar, às vezes, o destino da história, o final da história, alguma coisa desse tipo, você vê que tem momentos e quadros ali que é meio que uma representação ipsis litri do que tinha no quadrinho com aquela cena. Exato. Que uma delas é do Wolverine, outra delas é a do Xavier se arrastando pra pegar o Magneto pela capa e dar uma rajada psíquica nele. Não, e a própria cena é igual aos quadrinhos, mas ao mesmo tempo, ele vamos dizer assim, olha, eu vou te dar esse tempo pra vocês aí que são fãs da década de 90, certo? Ou então detratores da década de 90 para vocês reviverem esse momento. Mas aí ele dá, vai lá e dá a solução, né? E aí a gente tem bastante coisa. Você tem, aí nesse meio tempo, você tem o Bastion de Segundo Advento, né? Aparecendo. E aí eu vou até fazer uma defesa do Noturno, porque eu não acho que ficou tudo isso que o Paulo falou. Mas enfim. É, aí você tem, qual que é o gatilho que tem no final do Segundo Advento? Que é a morte do Noturno. Certo? Passou por dois momentos que a gente achou, puta, será que o Vildemar vai matar o... Outro temor meu, se o Noturno ia morrer, ia de Segundo Advento, né? Então a gente teve dois momentos que a gente achou, um lá em Genosha, e agora, falou, e cara, veio na minha cabeça e falei, não, ele não pode fazer isso com o Noturno, né? Acabou de entrar. E assim, a gente critica essa, alguns, né? Principalmente porque não era do natural do personagem, né? Essa questão do lado religioso, não sei mais nem como tá nos quadrinhos depois. Acho que depois de Way of X a coisa ficou ainda mais dúbia e tal. Mas assim, dentro do canone do desenho, Noturno é uma pessoa religiosa e vai externar isso, como toda pessoa religiosa. E eu não quero que apague isso. Assim, o episódio que mostrou ele em Genosha mostrou o Noturno que a gente gosta, que é um Noturno que tava alegre. Ele tem toda a religiosidade dele, mas ele tava brincalhão, tava sorridente. Eu não gosto muito do Noturno nos dois outros episódios lá da série antiga do desenho, porque, primeiro, ele era desenhado de um jeito muito envelhecido. E outra, ele é muito sério, muito sério. Ele aqui, ele foi feito pelo B.O. do jeito que eu gosto, que ele tem toda a religiosidade, como você falou, mas ele tem uma leveza de falar e também é divertido. Então, o Vildemar, ele consegue conciliar as duas coisas. E isso é altamente conciliável mesmo, certo? Não é aquilo que mostrou, às vezes, ou nos filmes, né? Ou no desenho, não vamos dizer assim, aqui ele pegou e falou, não, ele é uma pessoa, ele é religioso e tal. Nos momentos, ele vai agir como qualquer cristão religioso vai agir, certo? O que o Paulo tá fazendo de zoar o Noturno aí, foi o que o Twitter também fez, gente. Porque o Twitter ficou zoando que o Noturno, no meio da confusão, pra parar um asteroide, todo mundo fez o seu. Só que o que é que o Noturno ia fazer pra parar um asteroide? O Noturno ia teleportar o asteroide pro outro lado? Não, mas o coveiro, mostra que o coveiro, ele é antirreligioso, porque quem sabe foi a reza do Noturno que fez o milagre do Magneto acordar no último segundo. Tu é que tava zoando com o Noturno agorinha, que ele tava só rezando, criatura? Ele só fez rezando. A questão é que tu disse que a reza era inútil. Que nem a minha filha. O Noturno é meu personagem preferido. Eu disse, como assim, Maria? Teu personagem não era o Gambit? Por que o Noturno? É porque ele é católico. Desespero sempre reza. É porque ele é católico. Mas Maria, o que tem a ver? Aí eu já aproveitei pra dar um Wattpire. Não, tudo bem. Tu gosta do personagem, mas ser católico não torna ele melhor nem pior que ninguém. E assim, a gente tá falando de diversidade, também permite ter isso, certo? E eu acho que ali coube. Não, e assim, cara, não foi nada exagerado. Acho que deve ter. Foi 30 segundos a cena. É, um minuto no máximo. Foi isso. E não tinha mesmo o que ele ia fazer. Pra você, pra mim, pareceu 5 anos. Não, pra mim tá normal, cara. Mas é tudo bem. Eu sou cristão e tal, enfim. Eu dormi, acordei, o cara ainda tava no Pai Nosso. Certo. Pra mim foi normal. Pra mim, acho que é o. Mas a questão é essa. A questão é que talvez ele tenha sido mais efetivo ali, porque ele rezou e aconteceu um milagre, o Magneto acordar e salvar todo mundo. Pronto, aí, justificou. E outra coisa, ele não foi o único que ficou parado, não. Se você olhar do outro lado, tava também um morfo que tava lá só... cantando Wolverine. Do lado da cara do Wolverine, né? E declarando o amor que todo mundo... A temporada inteira. Você falou, cara, porque o morfo, ele pegava os poderes de todo mundo. E ninguém parou e pensou, morfo, por que tu não se transforma em Magneto e reativa o negócio? Mas aí tem uma explicação. Pois é, exatamente isso que o Pedro comentou agora era o que eu ia questionar. Porque na série anterior... Eu acho que são os poderes físicos. É coisa, força física, essas coisas. Na série anterior... Não é manipulação de energia. A aparência, né? Aí depois ele começou aqui a ter os poderes do Pietro, que é super velocidade. Mas acho que é poderes físicos, não poderes... Ele lançou... Ele usou os poderes da magia, cara. Não usou. Ele só pegou a espada. Só pode olhar direitinho. Pode já. Ele não se teleportou ali naquela cena. O que acontece foi o seguinte, o Morfo, segundo o B.O. Demar, e foi uma coisa que o B.O. Demar colocou, tá? Porque, a princípio daquele desenho anterior, ele poderia até, digamos assim, fazer umas garras, virar um leão, virar um rinoceronte, aumentar a massa dele pra ter a força de um rinoceronte e atropelar o Wolverine. Então não era simplesmente só se transfigurar numa pessoa. Ele podia criar alguma coisa, aumentar de massa, por aí vai. E aí o B.O. de Maio não explicou muito isso, mas deu a entender ao longo da história que poderes, como o Felga falou, mais físicos, copiaria. Eu teria evitado a história do Mercúrio lá, da velocidade. Teria colocado só poderes de força ou de agilidade, por aí vai. Mas super velocidade também ficou meio forçado. Mas enfim, não sou eu o roteirista e também não vou criar nenhum grande caso casadinho. E voltando, né? O pessoal já não tinha se recuperado da cena do banheiro lá no episódio Inferno, né? Tem toda aquela cena, ele vai lá, começa a falar, quer companhia, Luga, não sei o que, e depois vira um baita de um pesadelo, né? Aí aqui ele vira Jim e fala, né? O negócio o pessoal ficou ainda mais... Mas é o que o B.O. falou, ali é pra confirmar que ia acontecer. É outro grande caso que a galera vai chiar pra caramba, já está chiando, né? Mas, enfim, faz parte da construção do personagem, que casa muito... E também esfrega na cara sobre o que se trata X-Men, né? Sobre exatamente, diversidade. E acho que de todos os personagens, o que melhor casa pra ser, digamos assim, um personagem, no caso, colocado no desenho como não binário, justamente o Morfo. Que, inclusive, tem muita gente que fechou a cara, não sei o quê, mas nos quadrinhos tem respaldo, porque o Morfo, numa das versões dos Exilados, ele não faz questão de ser homem ou mulher, porque tem uma hora que ele se apaixona por uma versão da Mariko, e a Mariko nessa realidade era uma lésbica, e ele fala, mas eu posso virar qualquer mulher pra você. Ou seja, ele gosta da pessoa. Não importa se é homem ou se é mulher, e não importa se ele é homem ou mulher. Mas você lembra que no desenho anterior ele várias vezes virava mulher? Teve até umas vezes que ele tirava um salto, o Wolverine virando Jean Grey. Mas, mas eu mostrei isso pra galera, que na verdade quando ele volta dos mortos, entre aspas, ele começa dando em cima do Gambit se fingindo da vampira, e provoca o Gambit. E depois acho que ele se transforma na Tempestade, alguma coisa assim. Então, enfim, o episódio é sensacional. E aí, assim, você vê o episódio 7, cara, você já podia falar, podia sair amanhã o episódio. Podia sair amanhã o episódio 8. Aí saiu o 8, podia sair amanhã o 9. Cara, é o que você falou, as quartas-feiras virou o sábado animado nosso, cara. Mas é o que mais deu certo pro desenho, é ele ser semanal, porque isso deu o hype certo para as pessoas irem, que não estavam confiando no desenho, irem atrás e pegarem o ritmo do desenho e assistirem, e criou um hype grande. Na verdade, se você olhar até agora, a gente tá na metade do ano, praticamente, é a terceira coisa mais assistida, superando live actions, tá? É a terceira coisa mais assistida do Disney+ esse ano. E também vamos dizer assim, foi a coisa mais comentada. E, cara, sensacional. O cara soube fazer as adaptações, deu sustos na gente, que a gente tava ali, né, esperando. Mas ele soube encaixar muito bem o final. E que final, né? Que final. A gente tá com pouquíssimo tempo, então, assim, só pra pontuar aí coisas pra segunda temporada, a gente acaba o episódio, mas não com um gostinho de vitória, né? A gente sabe que eles param o asteroide, mas de repente, pum, o asteroide some do lugar, levando todos os X-Men que estavam lá com eles. E aí a gente tem meio que umas cenas finais, junto com uma cena pós-crédito, que remete ao que deve ser essa segunda temporada, né? Então, vale ressaltar que algumas pessoas escaparam do asteroide M naquele momento, né? A Jubileu é jogada meio que pro espaço, aí fica meio estranho, mas vamos supor que não era espaço completamente sem ar, com a rara efeito, né? E aí ela foi pega pelo Roberto e ela volta pra Terra, né? Ficou na Terra o Cable, que tinha perdido o braço porque o Bastion roubou o braço dele, sob os cuidados do Forge. O Forge, inclusive, vale ressaltar, né? Pra não encarar o Bastion, ele se prontificou de ficar na Terra, deixa eu aqui. Vai que ele fala demais, né? E aí, quando o Bastion se joga naquele meio do asteroide lá, fica estranho saber se foi o Bastion que provocou isso ou não. Porque o Paulo me lembrou que a máquina do tempo do Cable fica localizada no braço. E o Bastion usou o braço do Cable pra dar um upgrade nele. Então vai que é isso. Mas enfim, o que é que acontece com os X-Men que desapareceram nesse asteroide? Eles foram parar em diferentes linhas temporais. Então uma parte da equipe foi pro passado, e que encontra o Apocalipse mais jovem, E olhando lá mais pelo horizonte, você vê que a cidade do Egito, né, parecia estar um pouco mais futurista. Então remete provavelmente àquele arco da minissérie da Origem do Apocalipse, que tem a ver com Ramatut, ou seja, mais uma vez colocando uma ligação aí com Kang. Com Kang, né? E quem sabe até fazendo relação com aquela aventura maluca do Bishop lá, com aquela versão disfarçada lá do Immortus, quem sabe, né? E uma parte foi pro futuro, em que a gente vê a história praticamente uma adaptação das aventuras do Jovem Cable, né? As aventuras do Ciclope e a Fênix e as aventuras do Jovem Cable, que é como se fosse o Ciclope e a Fênix cuidando do Nathan, como foi nos quadrinhos. Vale ver se eles vão dizer porque eles são os pais dele ou não, né? Como é que vai ficar essa coisa aqui na linha temporal dos quadrinhos, eles não podiam dizer que eram os pais de verdade, né? Ia ficar uma confusão na cabeça do menino. E aparece a mãe Ascani também, né? Também a Rachel, que é outra, ligada com, ou seja, uma descendente dos Summers ali, né? A Rachel é a filha da Jean Grey com o Ciclope. No presente, parece remeter a outras sagas. Bishop volta, fingindo que nada aconteceu, dizendo, você tava aí mesmo, Forge? Quem diria que você tava no passado, né? E o Forge parece que tá montando uma equipe ali. Ele meio que desistiu de procurar os X-Men, acatando um novo time. Faz um paralelo com aquela fase em que os X-Men tinham sido dados como mortos, na fase australiana, e o Banshee, junto com o Forge, tentou montar um outro time pra refundar os X-Men. E no final tem uma cena pós-crédito do Apocalipse pegando uma carta queimada e que muita gente já falou, olha aí o Gambit voltando aí. Aí seria uma referência ao Sangue de Apocalipse, que não é a melhor história sobre Apocalipse, mas Bill DeMaio tá aí pra mudar a história de algumas histórias que nem eram tão boas nos quadrinhos e ficaram boas na animação, né? Como eu disse antes, né, eu já tô na expectativa já de, por mim, poderia começar amanhã já, que amanhã também é quarta-feira, por mim, podia começar amanhã já, essa segunda temporada. Mas, como tudo tem seu tempo. Assim, eu acho que na saída, assim, no começo, não vai ter muito mistério. Né? A gente já teve Immortus na série anterior, ali bem rapidinho, então eu acho que vai puxar alguma coisa daquilo ali, porque mesmo com todos os percalços, né, a gente sabe que a Marvel tá trabalhando com o multiverso, tá trabalhando com essa questão de viagem no tempo no cinema, e pode ser uma oportunidade, sim, de trazer, aproximar esse lado da Marvel, aproximar essa série animada do que a gente vai ver no cinema, tá, guardadas as devidas proporções, mas eu acho que vai pegar alguma coisa ali do que a gente viu na série anterior daqueles episódios de viagem no tempo e do Immortus que já apareceu ali. A parte ali do Ensabanur, Cultura Apocalipse, acho que vai pegar alguma coisa do Immortus. Onde foram parar Wolverine, Tempestade, Morfo, é um mistério, não apareceu, né? A gente não sabe. Eu, na real, não tenho nenhum chute para onde eles foram. Talvez, aí é a teoria que a gente já vê, né? Já tem um pessoal especulando que eles poderiam parar lá na época do Senhor Sinistro, na Era Vitoriana, para o Senhor Sinistro ajudar na recuperação do Wolverine, mas não apostaria em algo nesse aspecto. Eu acho que o Gambit voltar como Cavaleiro da Morte tá muito na cara. Eu acho que eles podem surpreender a gente. Se não surpreenderem a gente com isso, vai ter alguma outra coisa para puxar o nosso tapete, porque é o que está se desenhando, né? Teve a visão do Xavier lá, do Gambit como uma caveira, aí o Apocalipse no final segurando a carta, então tá muito direcionado para isso. É o lance do mágico, né? Se tá muito destacada essa mão, a outra mão vai fazer algum truque. Eu tô muito ansioso para ver como é que isso vai se desenhar. E, repito, por mim podia ser já amanhã, já na próxima quarta-feira, pra gente ver como é que vai ser esse desenrolar da história. Ele fecha e deixa uma grande ponta, né, pra ser trabalhada, né? E, cara, quanto mais próximo aí, a gente ainda tem todos os eventos que vão envolver Kang no MCU e tal, e agora tá aí, a gente então tem Apocalipse, Kang, já tudo engatilhado. No futuro aí tem toda essa também, essa referência, toda essa saga tal, da criação dos filhos, do Nathan pelos pais, né? E toda aquela, né, as consequências disso e tal. E aí vai explorar agora algo que praticamente ficou... Não tinha nada, né? Não se falava nada disso no desenho original, que é o Clã Ascani, né? Praticamente nunca se falou nada disso, né? Na série original. E aí agora vai trabalhar isso. E até a própria data que o Ciclope, a Jean, cai, né? é pra bater com a data, né, do que acontece mais pra frente, né? Porque o futuro, né, que o Cable luta com o Apocalipse é 3.999. Ali, eles voltaram, era 3.964, 69, alguma coisa assim. Acho que 30 anos antes, né? E aí o Cable deve estar com seus 10, 11 anos, que é mais ou menos o que acontece nos quadrinhos, né? O maior mistério é o que aconteceu mesmo com Tempestade, Morfo e Wolverine. Como é que vai trabalhar isso? E aí agora todo mundo tá com milhares e milhares aí de teorias. Cara, é o que o Cassiano falou, podia já estrear amanhã, né? A gente tá gravando isso numa terça-feira, né? Então podia estrear na próxima quarta-feira. Porque, cara, é como eu disse, eu como fã da franquia Mutante, finalmente poder falar, né? Olha, e ainda mais depois de várias derrapadas, né, que a Marvel, produções da Marvel tem dado. Aí você falar, vê um produto que, cara, te faz acordar cedo pra assistir, cara. É algo realmente espetacular. É, só o que eu tenho medo é justamente porque demitiram o showrunner porque entregou um produto de qualidade. Já que nós sabemos que a Disney, ela só quer que tenha coisa de nível Cavaleiro da Lua pra baixo. Que são sofríveis e fazem você querer arrancar os olhos. Pode existir. Então, eu tenho muito medo do que vai haver. Cavaleiro da Lua é bom. Eu vou deixar essa passar, Cassiano. Mas voltando aqui. Eu vou descobrir quem é o personagem que você gosta. Aí, continuando aqui. Tenho medo do que vai acontecer com essa segunda temporada e o Zé do Boné colocar os dedos fétidos dele nessa franquia pra ver. Porque já tá querendo colocar, vai que ele quer botar agora os Vingadores aparecendo os fodões. Já que pra ele tudo gira em torno dos Vingadores. E essa série mostrou pra que ser os Vingadores. Não fizeram porra nenhuma. Ficaram lá assistindo na TV enquanto os X-Men salvavam o mundo. Até o Demolidor foi mais útil. O Capitão América ficou 5 episódios procurando um escudo. Pra vocês verem como o cara é inútil. O Veiro falou lá que o Capitão América, a Vampiri tava com raiva do Capitão América, mas chegou lá, a Vampiri contra o Capitão América, aí o Capitão América, o Grinch tá no México, aí, vamos lá, eu. Não, eu sou Capitão dos Estados Unidos, lá é México, não posso entrar lá não. Aqui é azul, não é verde não. Aí ela pegou e jogou o escudo dele fora. Bom, duas coisas aí só pra contradizer o Paulo. É uma, que o Bel de Maio, ele a princípio já finalizou a escrita de toda a segunda temporada. Até onde se sabe, já tinham feito todas as gravações de vozes, só na fase de animar. Então, dificilmente, eles vão mudar alguma coisa, até pelo sucesso que teve. Da terceira temporada em diante, aí sim não vai ter mais B.O. de Maio, e a gente não sabe o que é que vai acontecer, né? Vamos chamar o Zé Bewells. Mas a gente tem quase toda a equipe criativa lá, o Jake Castellone, que é o diretor da animação, os diretores de episódio também se mantém. Vamos torcer pra dar tudo certo. Eu quero ver você defender quando aparecer na comenda da primeira temporada toda aí de couro preto. Última coisa é o seguinte, você tá falando tanto mal do Cavaleiro da Lua, um dos roteiristas de Cavaleiro da Lua é o B.O. de Maio, tá? Então, não faz sentido. Ele, pra você ver que quando tem os dedos fétidos do Zé do Boné, e quando é um personagem ruim, não tem quem faça milagre. Tá bom. Então é isso, pessoal. Assim, a gente não tinha como ser um episódio pequeno, um episódio gigantesco aqui pra falar sobre X-Men 97, mas e faltou coisa, certo? Mas a gente não tem como continuar mais, a gente não pode extrapolar nosso tempo do Nominata 66. Quero agradecer a presença dos meninos aqui mais uma vez e até o próximo Nominata 66. Tchau, tchau. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.